Venda Zen, livepass.com.br. Patrocínio Banco do Brasil, cartão oficial Ourocar, adquirência oficial Cielo, fornecedor oficial Hospital Santa Maggiore. Realização Move Concerts. Procurando por carro zero, importado ou seminovo, na M-Offer você compra sem surpresas. Veículos com procedência, apreciados por empresa credenciada pelo Detran. Qualidade e procedência, e você não paga mais por isso. Troca com troco e as melhores taxas do mercado. M-Offer Automarcas, há mais de 30 anos no mercado. Acesse moffer.com.br com dois Fs. Avenida Conselheiro Carrão, 1401. Ligue 11 2296-6000. Se beber, não dirija. Energia 97. Começando Estádio 97 aqui na Energia 97 FM, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia, você merece Extra Gol. Beba com moderação e McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tá no ar, Estádio 97, boa sexta-feira, aê, beleza gente? E aí? Boa tarde. Boa tarde, aí, opa, todo mundo. Opa! Beleza? É. Fazer o quê, né? Tá começando mais um programa. Boa tarde pra todo mundo. Eu gostaria só. Quem quer acessar agora a Paulista? Tá tudo fechado, é isso? Ferrou-se. Sim. É? Então tá bom. Metrô funciona, metrô funciona. Metrô lotado, mas tá funcionando. Metrô funciona. Tá, mas o metrô todo dia tá lotado essa hora, né? Nessa situação agora eu só tenho uma coisa a dizer: chupa Lê. O Ale tá na Alameda e tudo desde as 6h30 da tarde. Das 6h30 da manhã. Opa. É. Liga aí. Desde das 4 que ele tá lá. Isso é. A última mensagem dele, deixa eu ver que horas foi aqui. Foi 4 horas. Ele tô na Alameda. Boa. Como que é? Ele mandou às 4 horas, eu tô parado na Alameda e tu. Às 4 ele mandou. Ele não chegou ainda. Tá beleza, né? Como é que eu faço pra chegar na rádio? Ele não sabe. Não sabe? Ele muda o caminho uma vez, ele não sabe mais. Tá brincando? É, ele sabe só. A mulher gato, dele, a dona Encrenca, trouxe ele uma vez na rádio, aí trouxe duas, tá, ensinou só um caminho. É só esse caminho. Hoje mudou. Errou. É que nem gato. Tá gato. É, exatamente. Então tá bom, vamos às manchetes do Estádio 97, seu Bento. Vamos lá, pô. Tá animado hoje, hein? Tá animado, hein, também. E a plantação? Mãe, rapaz. E a plantação? Plantação do quê, meu? Ué. Planta só mandioca. Eu não sei o que ele planta, meu mandioca. Amigo, mas a conta de luz vem alta. É, cuidado, hein? É, isso aí, vamos aí. Vamos fazendo um puxado lá. Vamos fazer aqui as manchetes. Começar com o Parmeira, que é mais pegar com nós. Aí. Ai, nossa, tá empolgado, hein? Começa com o nós. Roubou. Bater nesses. Ô, Domênico. Fala de nós aí, eu segura a onda, que amanhã é no Pacaembu. É, 16 amanhã horas. Porco-embu. Porco-embu. É o Porco-embu. Vamos por partes, como diria você. Sim. Né? Como diria você, não o cara. Eu, não o Jack. É, você. Como diria nós. Como diria vocês. Nós, né? Nós. É, isso aí. É, como se fosse bom, nós. Primeiro eu vou dar a escalação, depois eu falo o que aconteceu hoje. Tá okay? Bom. Vamos lá. Provável time pra amanhã. Vamos lá. É o Fernando Praz. Que é Xi? Quem falou Xi? Quem foi o louco que falou Xi? Eu? Eu perguntei quem foi o louco que falou Xi. Vem o Mike. Falar que o prazo é Xi, não entende de futebol. Vai, vamos lá, aí, vamos Mike, lá. Mike. Continua, que eu vou deitar nesses trouxas aí. Mike. Mike? Mike tá começando agora. É o gaguejo, ele. Não. Aí vem. Pera. Mike tá começando agora, sem nota. Antônio Carlos. Antônio Carlos, que foi o zagueiro que vem da ponte. Ele veio bem, hein? Veio bem, mas calma. Tá começando sem nota também. E aí vem o Luan. Ah, esse foi. Pô, esse é bom jogador, bom jogador, né? Muito bom jogador de. E a lateral esquerda amanhã vai jogar o Juninho lá. Parece o. De novo? Egídio? Não é Egídio, não? Não, Juninho. É? Egídio. É. Tá bom, mas o Egídio jogou bem o último jogo. É. Não, mas é o Juninho amanhã. Não, tudo bem. Ele também jogou bem o penúltimo jogo. É, vamos de Juninho. É o senhor que tá escalando, senhor Bento? Não, não, não, não, bravo. Olha, eu acho que é um confronto de ideias, hein? Também tô achando que tá nervoso, senhor Bento. Não, não, é só pra saber. Amanhã, né, tem estreia lá, Bruno Henrique. Estreia ah, chegou. Amanhã. Bruno Henrique amanhã estará Bruno em campo. Bruno Henrique, mano, estreia amanhã? É. Aí vem o... Pra completar, vem o Michel Bastos amanhã, vai titular. Olha! Michel Bastos. Isso. Rafael Veiga amanhã. Ah. É, e aí vem Keno, Eric e Miguel Borja. É isso aí, o time de amanhã. Deixa eu pedir pro pessoal de produção trazer mais cadeiras pro estúdio, por favor. Cadê a cadeira? O Silvano tá arrumando. Cadeira. O Silvano está arrumando a híbrida, precisamos de mais uma aqui. Precisa de mais cadeiras. Entendeu? Então é isso aí, Domênico. Nós temos. O que foi? Entendeu? Pula. Boa. Aí, já arrumou mais uma. Legal. Amanhã e hoje. Vai ficar de pé? Hoje, na entrevista coletiva do que o Cuca dá entre as partidas. Sim. Hoje foi, lógico, a primeira pergunta de cara foi sobre o Diego Souza, né, Domênico? Que tava na expectativa aí. Certo. É. O Cuca foi enfático. Enfático. Né? É. Falou, não vem, Domênico. Ih. Falou que não vem. Não, ele não falou que não vem, ele falou que ele não sabe de nada ainda. Não, ele falou que... Eu vi a entrevista dele, ele falou que ele não... Falou que... Não, ele não falou que não vem. É, ele falou... Não, pera, eu ponho a entrevista aqui, tá aqui. Pra vocês ouvirem. Nossa, tá agora aqui. Você vai taxar o Silvento de mentiroso. Não, não tô taxando nada, eu tô dizendo que ele não falou que não vem. Ficou subentendido que talvez não venha. Aí, subentendido que talvez não venha é uma coisa e não vira é outra. Ele falou que vai trabalhar com o que tem. Exato. É, trabalhar com o que tem, qualquer treinador fala. Falou como se estivesse trabalhando com pouca coisa, né? Vou trabalhar com o que mas, tem, né? Mas o Mano chega aqui também. Ô, Mano, vem, mano. Saudade com o Mano. Mano tá chegando. Mano, tá aí. Boa noite. Porra, bem, graças a Deus, beleza, Mano. Beleza, Mano. Beleza. Eu não sei qual a informação vem, do Mano. Vem, mano. Tinha uma fonte ontem que no comecinho do programa falou assim, não vem. Aí a outra falou assim, vem. Aí uma terceira falou, vem. É 13 milhões, é 250 mais produtividade de 100, podendo dar 350, agora não sei, né? Olha, com relação ao Diego Souza, Domênico, as pessoas que eu conversei, inclusive eu falei... E o Diego Souza tava balançando, né? Então, um repórter lá de Recife, o cara mesmo disse, ele falou, ainda é uma incógnita, mas pelo que eu tô sentindo do Diego Souza, eu acho que ele quer ir. Ele quer vir, né? Eu acho que ele quer ir pra São Paulo, ele quer jogar no Palmeiras. Mas é que tá, Domênico, o Diego Souza, ele tem uma dívida com o Sport... Porque o Sport foi aquele clube que abriu as portas pra ele e ele teve uma identificação muito grande, não só com o clube, como com a cidade. A família do Diego Souza adora Recife. Então eu não sei até que ponto que isso não pode pesar a favor da decisão do cara permanecer lá. Porque, pelo que eu sei, a informação é aquela. Tá tudo pá aqui, ó. Pá, pá, pá, tudo sobre pedra sobre pedra, sabe aquela coisa? Ó, é 13 milhão pro Sport, mais 250 de salário pro Diego Souza, mais 100 de produtividade se ele jogar tudo, aquelas coisas que acontecem no Palmeiras. Chegando a 350, porque ele não ganha isso lá que falaram aí. Ah, Mota falou que ele ganha 450, é mentira. Não, a informação que eu tenho é 220. Ah, o ele ganha 220, mais casa, carro e o cacete a quatro que os caras pagam pra ele lá. Olha, eu acho que é mais, hein, Domênico? Porque o presidente do esporte, ele falou que a multa... Só se agora eles querem aumentar ele. Não, não, não, porque ele renovou o contrato recentemente lá com o esporte e o próprio presidente, ele tinha dito que se fosse cobrar o valor da multa rescisória do contrato, que nenhum clube brasileiro poderia pagar. E todo mundo sabe que essa multa, ela é calculada aí pelo tempo pelo que salário, o você ainda que tem, falta, né? Vezes o salário que o cara tem. É uma fórmula aí. É uma fórmula que para o Brasil? Utilizar. Sim, pro Brasil. Fora é outra pro exterior coisa, né? Você pode pedir o que você bem entender. Mas pro mercado interno... Quanto falta de contrato dele? Ele tem um contrato até o final de 2018, mas segundo o presidente do esporte, com uma cláusula unilateral de renovação pro esporte. Ou seja, o esporte, se ele quiser no final de 2018 renovar o contrato, independente da vontade do Diego Souza, ele pode. Essas foram as declarações aí do presidente do esporte. Certo. Não sei até que ponto que procede e que é verídico isso daí, mas a partir do momento que o presidente vai num canal de televisão e fala isso, o cara não seria tão burro e tão estúpido... Não, né? Botar na janela. E se submeter a uma situação patética e ridícula se não fosse verdade. Ele não se daria esse trabalho, pelo menos penso eu que ele não se daria o luxo de fazer isso. Bom, mas pro Palmeiras, é claro que seria um puta jogador. Diego Souza, ninguém vai contestar a qualidade do cara. Mas será que precisa? Eu acho que pro Palmeiras, Domênico Gato. Eu acho que... Mais do mesmo. Ah. Não é mais do mesmo no sentido de ser ruim. Mas o Palmeiras, ele tem o Borja lá, que foi o artilheiro da Libertadores ano passado, que você não pode escantear. Pelo dinheiro que o Palmeiras pagou no maluco, Domênico, na boa. Você vai colocar um cara desse no banco? Não dá, né? É dar tiro no pé, mano. É dar tiro no pé. O Palmeiras fez isso com o Barrios, e o Barrios no Grêmio tá mostrando que ele é um bom jogador. Verdade. Olha, um camarão a mais nessa caldeirada não vai fazer diferença, gente. Ah, mas faz, hein? Essa, caldeirão, essa caldeirada já tá rica, hein? Ah, mas faz, hein? Não é não? Hã? É aquele lado. Sei lá, eu, acho, nada, que, eu acho que assim, fala aí, meu. Não precisa de mais nada. Se ele vem pra atuar como falso 9, que vocês falam centroavante, ele vai ter que jogar em jogos que o Borja não pode atuar, né? Ou quando o Borja não jogar, ele, o Borja não vai ficar de banco também. Ah, mas desculpa. Então mas... eu acho que. Mas nós precisamos de um centroavante. Essa briga, né, toda pra trazer o Diego Souza e o cara não ser titular, também não dá pra entender. É não, aí. Ele vem pra jogar. Ele vem pra jogar, também acho, mano. Ou o cara, numa dessa, já tá prevendo que o Roger Guedes vem pra jogar, possa, então, possa ser não dá, vendido. Não dá pra jogar 15, né? Então, mas aí numa dessa, Domênico Gato, o Roger Guedes sendo vendido, será que não tem a possibilidade de jogar junto? Será o Diego Souza com o Borja? Não sei como é que o Cuca vai mudar. Diego Souza com o Borja dá pra jogar. Então. Mas quem sai? Então, numa dessa... Dudu, ser o Dudu não pode sair. E aí? Guerra? O Roger Guedes. O Guerra também Guerra, mas nunca. É louco. Guerra hoje é o melhor do time do Palmeiras. Então. E aí? E aí, joga quem? E Diego Souza e Roger Guedes não tem nada a ver a função de um com o outro. Não. Então, nada, mas aí você deslocaria o Borja. Já que fala, Borja, você não tá conseguindo fazer gols, joga fora da área. Mas o Borja é titular. Ele fez bem nesse último jogo, né? Joga pelo lado. Aquele pivô, né? Ele fez bem no último jogo. Certo. Sei lá. Mas vamos aguardar aí os próximos capítulos da novela. Certo, seu Bento? Entendeu, entendeu. Mas eu, pô. No meu achismo, eu tava achando que não vem, agora eu tô achando que vem. Mas é aí, mesmo. O Domênico, é um time que... é bem mesclado, então, né? Palmeiras e Grêmio, os dois vão de reserva, né? Vão. É, esse time do Palmeiras se for é... esse time, só tem aí de titular. É Palmeiras e Grêmio, o jogo? É, Grêmio. Amanhã, 4 da tarde, né? 4 da tarde. Porco-Embu. Em Porco? Porco-Embu. Ah. Não, Porco-Embu. Só tem Praz e Borja, né, seu Bento? Praz. De titular, né? Borja. O Guedes não joga, o Roger Guedes? Não. Não. É Dudu, Keno, amanhã é Keno, Eric que só corre, parece o Michael Leite. E meio que lá vai estrear o vai, que vem Bruno lá. Henrique, no, Bruno Rafael Henrique, Rafael Veiga e o Bruno Henrique. E o Michel Bastos. Ah, tá lá em campo entendi. Amanhã, recuperado. É, time reserva. Desculpa, mas é, o Grêmio, eu acho que se eu sou o Grêmio, eu nem venho jogar. É? Por nem venho. Por quê? Ah, com o Michel Bastos, meu amigo, é Palmeiras 5-0. Você tá numa pegação com o Michel Bastos. Não, não, mas peraí. Sim, senhor. Eu podia estar aqui falando, não, Grêmio 5-0. Dorzinho de cotovelo. Não. Dorzinho de cotovelo. Eu tô falando, quem tem Michel Bastos em campo, bicho, esquece. Quem tem Michel Bastos em campo... Grêmio, um abraço, tchau pra vocês, acabou. Quem tem Michel Bastos no campo não passa o placar em branco. Nossa, com certeza. Ah, meu Deus. Tem que ver pra que lado, né, Dom? Aí é que tá. Aí é que tá. Tá bom de poema, Ale? Né? Tá ótimo, tudo gostou, bem? Gostou, Ale? Tudo bem? Olá, eu sou Ale. Olá, eu sou Ale. Rapaz, achou, Ale? Eu tava na Alameda e tudo desde as 3h30. Tô desde quarta-feira tentando chegar à sombra. Onde está o Ale e onde está o Ale? É. Agora, mas tô muito feliz de estar com os companheiros novamente. Ah, legal. Com o Mano, que tá com junto, Ale. É uma honra. Saudade do Mano, né? Toda minha. Maurício né? Borges. Espetacular. Com Fábio Assunção, que também tá aqui com a gente. Fábio Assunção. Não, mas é Bento o nome dele. Ah, desculpa. Sou Bento, por favor, me respeita. E dizer pro ouvinte. Aliás, eu tenho um recadinho importante pro ouvinte. Ah, pois não. É, primeiro que é sexta-feira, né? Hoje tem decreto ao vivo. Sim. E especial de festa junina. Mas, de qualquer forma, hoje me chama de São Paulo, porque eu não vou ficar muito tempo com ninguém, porque a fila anda. Essa sexta pode me chamar de Henrique Ceifador, porque hoje eu vou colocar pra dentro. Não. Eu não sou a Alemanha contra o México, mas hoje eu só paro no quarto. Porque a Alemanha meteu 4-1 no professor Osório. É verdade, é verdade. Osório. E eu tive ontem em Campinas, o Sombra. E eu não gosto nem você, nem os companheiros, nem o ouvinte do estádio. Vai me ver falando bem de mim. Primeiro porque não tem motivo pra isso. E segundo porque eu acho muito feio. Mas, cara... Aliás, uma das coisas mais feias que tem é nego que posta retweet isso. De elogio. Mota. De elogio pra própria pessoa. Nunca. É uma das coisas mais ridículas, uma das coisas mais egocêntricas e babacas que eu já vi. E aí ontem eu fui num evento em Campinas e todo mundo veio falar comigo a respeito do estádio. Como eu tô muito à vontade, porque... Eu desfruto desse sucesso de 18 anos, mas eu não tenho responsabilidade nele. É impressionante. Acho que tem. Você também era ouvinte. Ah, não, mas tu ouvinte sim. Não, mas eu também era ouvinte. Todo também, mundo aqui. Também. Mas é impressionante o que o pessoal fala do estádio o tempo inteiro. Que bom. É muito bacana o carinho. A resposta que a gente tem do público é sensacional. A maioria das pessoas perguntam a respeito do Mota, né? Fala, claro. Como é que o Mota consegue estruturar um personagem tão perfeito, né? Uma pessoa que erra tanto. Muitos anos, cara. Aí... Chato. Eu não vou ser deselegante, juro por Deus. Eu fiz teatro, né? Eu não... que você falou o quê? Eu não sou deselegante. Eu fiz faculdade Belas Artes de São Paulo, né? Ele se preparou muito pra conseguir chegar a essa perfeição. Eu mereci um Oscar. Os caras falaram, mas que é incrível, que parece que ele é burro mesmo. Mas... eu juro por Deus, cara. Mas de qualquer forma... É tão gostoso quando você inferno, não, ali é muito engraçado. Recebe o reconhecimento. É claro que, como eu gosto muito de vocês, gosto muito do programa, eu fico lisonjeado, né? Mas é bem bacana mesmo, viu, Sombra? Ontem eu tava lá em Campinas e todo mundo que foi pro evento foi ouvindo, naturalmente. Que legal. Né? E aí bacana. Os caras, eles nos dão muita alegria mesmo. Muito feliz, só tenho que agradecer. Boa, muito legal, cara, legal. Ô, seu Bento. Beleza, meu Corinthians. É o Corinthians. Aonde Coringal, é Coringal, velho. Vamos lá, o bagulho é louco, hein? Vamos lá, mano, é o seguinte. É nóis. Domingão, 16 horas, é o Botafogo na Arena. É, aí voltam todos os titulares. Deve ser aquele tradicional, é o Cássio Fagner, né? O Balbuena. Pablo e Guilherme Arana. Gabriel, Maicon, Jadson, Rodriguinho. Não, tem uma mudança aqui, ó. Quem que é? É, o Cleison vai jogar. O Romero tá suspenso. O Romero tá suspenso. Infelizmente, pro futebol mundial. O Romero não pode jogar porque ele tomou o terceiro amarelo aí contra o... É uma perda grande, aí vem, mano. O jogo. Acho que é. E a notícia também que mexeu um pouco nos bastidores foi de que um jornalista alemão coloca aí o destino do Guilherme Arana como sendo o Bayer Leverkusen. É aquela coisa, a gente nega, o clube também. Mas de onde o cara ia inventar isso? Ah, sempre tem, né, Bento? Sempre tem uma pá de jornalistas aí do mundo afora querendo aparecer às custas do Corinthians. Daí é fato. É, já falaram que o Guilherme Arana poderia estar indo pra França, já falaram de Itália, agora estão falando de Alemanha também. Guilherme Arana, velho, se ele sai hoje do Corinthians pra jogar no Bayer Leverkusen, não é que ele dá um passo pra trás da carreira, ele dá 10. Nossa. Ele dá 10. Quem é Bayer Leverkusen na fila do pão, velho? Ah, não, mas o time eu concordo. O time eu concordo, mano. Tá de brincadeira. Jogar o campeonato alemão, mano. Uma coisa é você trocar o Corinthians pelo Bayern de Munique, aí é 6 por meia dúzia. Ei! Agora, 6 por meia dúzia. Bayer Leverkusen, ué, eu tô falando de uma referência europeia e uma referência sul-americana. Mas é verdade, é fato. Você troca, por exemplo, vai o Corinthians pelo Barcelona, você tá trocando um time nota 10 por um time nota 9,5. Ah, o juiz tá na manifestação também, não veio hoje? Mas é verdade. O juiz tá de greve. O juiz tá de greve. É no grito, então? O juiz tá de greve hoje. É no grito, então? E por falar em manifestação, nunca veio, velho. Tô morando no Rio. Quando eu venho, tem manifestação nessa porra aqui. A culpa é sua, maldito. Eu tô sorteado, né, é que todo mundo veio te ver na porta aí, mano. Você é louco, Paquita. Essas horas, mano. Mas o bagulho é o seguinte, mano. Então, com relação ao Guilherme Arana, eu não me preocupo aí com relação a essa janela de medo de ano, bem. Porque o Guilherme Arana aí vai permanecer no Corinthians aí até o final do ano. Em dezembro é outra conversa. Aí em dezembro, possivelmente, o Corinthians vai ter que vender alguns jogadores aí pra fechar a conta aí do final do ano. É, mas agora esse time aí no meio do ano possivelmente deve permanecer o mesmo. O Corinthians, que ele precisa vender jogadores para recompor o caixa, tá na cara. Como qualquer time brasileiro precisa também. E o Corinthians, ainda mais que não fechou um patrocínio master, tá fazendo os patrocínios aí pontuais em determinados jogos. Tá funcionando, né, mano? Até tá, Vieira, mas é sempre bom você ter um patrocínio aí que você possa contar todo mês. O pontual, ele vai pingar aqui e ali. Até, inclusive, se você pegar proporcionalmente falando, ele pode até ser mais lucrativo se você tiver um atrás do outro. É. Porque você consegue cobrar mais caro. Mas é... Às vezes não tem, né, mano? O ideal, também... pois é, às vezes falta. O ideal é você ter um fixo aí pra que você possa contar todo mês. E mais uma informação de bastidores aí, Bento. É a informação que o Fernando Garcia, ele acabou fazendo um acordo com o Corinthians com relação ao percentual que o Corinthians tinha em cima da transação do Petros. Sim. Porque na transação, o São Paulo acabou ficando com 50% que ele comprou do Betis, o Corinthians ele detinha 25%, e o Fernando Garcia, que é o empresário dele, detinha os outros 25%. O Corinthians ele ainda tinha uma dívida com o empresário, inclusive do Wilson, de mais um jogador, e o próprio Petros. Wilson. É, e o Corinthians acabou fazendo um acerto aí que girava em torno de 4 milhões de reais, e o Corinthians cedeu a parte que lhe cabia no volante Petros. Agora eu não preciso ficar preocupado se o Petros vai quebrar a perna ou não. Se ele quebrar o cara. Ah, juiz! É igual, Bento, é igual você emprestar o carro lá, tipo, pra irmã da tua cunhada. Ah, não. Você sempre fica meio preocupado, fala, pô, o carro é meu e tá com ela. Exatamente. Ou pelo menos eu tenho a participação naquele carro e tá com ela. Se ela der PT no carro, eu tô ferrado. Pagou umas prestações, é verdade, né? Agora, o BO é todo de São Paulo. Exatamente. Eu não sei até que ponto isso foi financeiramente bom pro Corinthians, porque o Petros é um jogador com potencial até de venda. E eu acho que 4 milhões de reais. Eu acho que na próxima janela o São Paulo já deve vender o Petros pelo dobro. Não, mas pode ser. Pode acontecer. Ué, te vendeu. Inclusive, Michael, mano, né, eu acho que o São Paulo já tá vendendo o Arana também. Porque assim, a gente vende os nossos, alguém vai começar a vender o dos outros também. Ah, pro inferno. Porque lá a gente vende, entendeu? Mas... a gente vendeu, pô. É, não mantém o time pra disputa do campeonato. Não mantém o time pra disputa do campeonato, mas vender. Ah, mas esse negócio de campeonato não tem graça. O legal é você juntar dinheiro. É um banco imobiliário do futebol. É gostoso guardar dinheiro, não é? Pra ganhar campeonato. São Paulo é o mercado livre da bola. É isso aí. Mas o negócio é o seguinte: com relação ao Corinthians, Sombral, financeiramente, eu não sei até que ponto que foi lucrativo para o Corinthians fazer esse acerto. Porque se a gente parar para analisar, o Corinthians tinha 25% vezes 4 lá, vai dar 16 pau. 16 pau é o preço hoje, a tabela FIP do Petros é essa? Quanto São Paulo pagou? Tabela FIP. O São Paulo pagou por 50%, 2 milhões e meio de euros. Que daria... vai dar próximo aí de uns 10 milhões de reais. Então, 50%. O Corinthians ele vendeu abaixo do percentual que São Paulo pagou. É. O Corinthians acabou vendendo abaixo. Porque... mas aí, assim, é preciso da grana, né? Sim, acabou. Fez uma barganha, né? Já que devia pro cara e não tem hoje de onde tirar, porque o dinheiro que o Corinthians tem possivelmente vai usar na contratação do Pablo em definitivo. Então, o Corinthians acabou cedendo esses 25% que tinha direito. Mas é isso aí, mano. Corinthians e Botafogo, então, Bento. Domingão, 16 horas. É a manutenção da liderança do campeonato, né? Sim. É o time a ser batido. Olha, né? Corram atrás, que o bagulho é louco. O Corinthians tem quantos pontos à frente? 4. Depende, do Grêmio? 4. 4, então mesmo, a manutenção, porque mesmo que perca... É, continua com... Continua na frente. Se o Grêmio ganhar, né? Resumindo, eu chupa antes. Não, mas quando eu digo manutenção, é inclusive preservando a diferença de pontos. Isso é uma manutenção, porque a partir do momento que você mantém a liderança, mas o adversário recua a vantagem, é porque você perdeu tempo na curva, você fez a curva errada. Sim, errado. O ideal é você fazer a curva certa e continuar com o tempo de vantagem. E além do nosso... além do nosso timão estar irresistível nesse momento. Nosso? Nossa, merecia uma flechada agora, Alexandre Oliveira. Bom, além do nosso timão estar irresistível, o Botafogo vem mais cansado que o cozinheiro do Péricles, né? Que isso? Tá mais cansado. Jogo, né? Tá mais cansado que o psicólogo do Jobson, que o fígado do Adriano Imperador, pô. Tá jogando todo dia o Botafogo. Cozinheiro do Periclão, velho. Ah, não tá? Imagina. A maquiadora da Regina Casé. Dente da Betânia. Não é, assim, eu vou num restaurante que o Pericles vai de vez em quando, realmente, velho. Quando ele senta lá... é por isso que você tem esse corpinho esbelto? Não. Nossa, que deitada. Eu vou num restaurante que porrada, ele vai. Porrada, velho. Então, mas deve ser comida. Mas quando entra vocês dois, fecha o restaurante. Não, não. Lá você se alimenta com uma pá. Não, mas é outra coisa. É uma pá. Eu vou no... por exemplo, você vai onde... é o parque do dinossauro. Caramba. Arrebenta lá mesmo, velho. Arrebenta no meio lá. Ô, bicho, você imagina o banheiro desse restaurante. Nossa, velho. Haja fricô, hein? É. Não é não? É, opa, se tem que ter um bom fricô. Não, e tem que ter a pá também. A pá, Cara, parece que é brincadeira, mas não é. O assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar. Não dá, não vou conseguir chegar em casa. Eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou fricô. É isso mesmo. Fricô, esse negócio é mágico. O fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, o teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, pô, acabou o constrangimento. Acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal, tem um cheiro super bacana, então vai na minha, pode comprar o seu fricô. Fricô, vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro, borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. freeco.com.br. freeco.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código estádio97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Freeco pelo site, tá bom? Freeco! Tamo aí com as manchetes do Estádio 97, o Estádio 97, que também tem oferecimento do Extra. Só tem uma coisa melhor do que reunir os amigos em casa. É reunir os amigos para aproveitar as ofertas do Lar Doce Bar do Extra. Cervejas premiums, petiscos, porções e muito mais. Olha, aproveite. Cerveja Budweiser, 269ml a lata. Leve 3 por apenas R$1,92 cada. Cerveja Brahma Extra Lager, lata de 350ml. Leve 3 por apenas R$1,99 cada. Catuaba selvagem tradicional ou açaí. Leve 3 por apenas R$8,90 cada. Guaraná Antártica PET 2 litros. Leve 3 por apenas R$4,28 cada. Salgadinho de milho Doritos, vários sabores. 100, 110 gramas. Leve 3 por apenas R$4,24 cada. Você merece extra economia. Corre pro Extra. Beba com moderação, Bento. Santos. Tudo bem. Olha, vou falar aqui. O Santos, através do Modesto Roma, tem batido um papo aí com João Dória, que também é santista. É. E estão estudando a possibilidade de o Santos gerir futebolisticamente o estádio no Pacaembu. Exatamente. Né? E eu acho que isso vai acontecer, hein? Eu acho que isso deve acontecer. As conversas estão andando, estão indo aí. Quem sabe? Gostaria da ideia ou não? Quem tá falando é o chefe Benedetti, santista, tá aqui fazendo as férias do RG, né? E às vezes as pessoas ainda não estão acostumadas com a vozinha dele. É. Vozinha. A vozinha, não é aquela senhorinha, não. É. A voz é uma voz... De menina. Não. Voz pequena. Você é a nossa menina. Pra quem não reconheceu, ele é aquele que falou que o Raí é lindo ontem. É uma opinião. Assim. Na hora da música. Uma coisa é ele gostar do Santos, a outra é ele achar o Raí lindo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É segunda-feira o Lucas Lima deve dar a resposta. Exatamente, dia D. Isso, e amanhã... Dia D e embora. É. De novo, dia de novela, né, velho? E bom, amanhã, às 19 horas, Estádio Olímpico em Goiânia, Atlético-Goianiense é pra fazer 3 pontos. É pra reabilitar o Lanterna do campeonato. Exato. Né? Dá deitada. Você não tá acreditando. Não. Eu tô bem descrente com esse time. Mentira. Sério. Jura? Juro. Mas amanhã a gente tem novidades, a gente tá com 7 atletas que não vão jogar. Caraca! Caramba! A virose ainda, velho? Não, nossa, eu tô com a escalação aqui, é isso mesmo? Faz a escalação aí, Ben. Vanderlei! Ô, louco, esse é um herói, né, velho? Nossa senhora. Daniel Guedes. Quem é esse? É o reserva imediato. Boa. Do Vitor Ferraz. Mais um aqui, ó, mas Nogueira. Peraí, eu quero fazer um parênteses. Vanderlei. Que o Domênico não concorda, mas eu concordo. O Vitor Ferraz não vai pro jogo porque ele vai acompanhar o nascimento do filho. Sim, eu acho que é um motivo justo. É bom, é bom. Daniel Guedes, então, veio Nogueira. Nogueira é aquele zagueiro argentino que bateu no jornalista, tava sendo... Mas é bom esse Nogueira, ô chefe? Ah, às vezes que ele entrou no campeonato passado do brasileiro, ele entrou bem. Mas na última rodada que ele jogou, ele falhou no gol que o Santos tomou. Aí o Dorival tirou ele e não colocou mais. Que aí ele recebeu a crítica do jornalista, brigou com o jornalista e ficou banido do time. Ficou treinando separado e tal. Banido. Mas ele vai pro jogo. Banido. Craque. Banido. Foi banido, mudou de Caju. País. Caju, nosso lateral. Aí, ó, aqui na minha vendido. Escalação tá o Yuri. Yuri, bem melhor que o MM Alisson. Bem melhor. Quem tá de volta é o Thiago Maia, depois de o nariz parar de pingar. Como? Eu tava gripado, né? Tava com a virose. Pingando. Exatamente, tava com coriza. Exatamente. Coriza. Aí vem o Vitor Bueno. Nossa senhora, esse daí não sei. Tchan, nojento. E vem o altíssimo Vladimir Hernandes. Esse é craque. Presta atenção nesse anão. Anão voador, Vladimir Hernandes. Nossa senhora. Pode prestar atenção. Ele é do tamanho do sombra? Joga demais. Acho que ele é melhor que o Guerra. Eita. Nossa, internem-se. Nossa. Eu tô com saudade do RG, velho, juro por Deus. Nossa. Sério, vocês nunca repararam. Vocês nunca repararam. Peraí, olha que troco, hein? Ele falou assim, olha, o cara é melhor que o Guerra. Aí o Domênio falou assim, saudade do RG. Qual dos dois tá pior, hein? Não, olha. Nossa, tá de brincadeira. Saudade do RG também você apelou, né? Aí você apelou, hein, Domênio? Pelo onde? Ninguém tá com saudade do velho. Olha a bobagem que o cidadão fala ali. Olha o Ale. O Ale, por exemplo, é um que tá nem aí. O RG já tá falando do Newton Batata. É, de brincadeira, só. Arthur Gomes, só o quê? Foi o Thiago Ribeiro? Arthur Gomes, pelo amor de Deus. Thiago Arthur Ribeiro ainda tá Gomes, lá? Thiago Ribeiro ainda tá lá? Ainda está. E o Kaique? Caraca, e o Kaique? Mas a gente tem uma notícia boa. É, Ricardo Oliveira voltou a treinar. O pastor voltou? Depois da pneumonia. Então a partir de... Tá mais cuspindo sangue. Não tá mais. Acho que daqui uns dois joguinhos ele volta aí. O Henrique também vai voltar, o nosso Gustavo Henrique, nosso zagueiro. Vai voltar para Libertadores, provavelmente. Bom zagueiro, Gustavo Henrique. Ele é bom. O Ricardo ficou 9 meses parado, né? Gustavo Henrique é muito bom. O Ricardo Oliveira, parece aquela música do Titãs, o pulso ainda pulsa. Ele tem todas as doenças, cara. Nossa! É um open bar de doença. É open bar de doença. Olha, mesmo assim, ele é muito melhor que o Kaique. Ele já veio com andador, aquele bonequinho. Ai, meu Deus do céu. Bom. Estamos com as manchetes do estádio, oferecimento de Stella Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação, seu Bento. Ah, agora é o tricolor. Ah! Chupa todo mundo, a gente vende mesmo! Fala da Silvia Design aí, pô. É isso aí. A gente vende mesmo. Segura aí. Só pra gosto. É, se segura aí, Bradesco. Nossa. Nós estamos chegando. Eita, Itaú, chupa. É nóis. Ninguém vende como nós. Banco do Brasil, ó. 22 jogadores vendidos. Tesouro Nacional, pega aqui. Ó, caramba, hein? Rapaziada, nosso balanço é sensacional. Mas não teve jeito, hein? Um balanço, 34 milhões. Nossa, mas que deitado. Mas aí não balança muito, né, mano? 34 milhões, foi embora o Thiago Mendes. Aí tem que vender. Aí tem que ir, 34 milhões, 26 anos, foi a opção dele também. Deu entrevista, falou que ele tava afim de ir. É, embora reconhece o esforço da diretoria, do Rogério, pediu pra ele ficar. Mas tá indo. E, olha, os caras também estão rasgando dinheiro, hein? O Thiago Mendes é bom jogador, mas pagar quanto? 9 milhões? É. Isso, 9 prepara, milha de euro no Thiago Mendes, hein? Ah, até segunda-feira tem mais um aí, tá indo. Quem? Fala aí. Lucão. Ah, não, mas... Mas isso aí já vazou, né? Ué, mas é dinheiro pro São Paulo. Olha, mas, ô... Fala aí, seu Bento, complementa. Pra completar só que é o time de domingo, tem um joguinho fácil, domingo, lá na Ilha do Urubu. Super. Tetinha, 16 horas. Vamos lá, possível São Paulo pra essa partida, o Renan Ribeiro. Bom. Mito. Aí vem o Araruna. É um jovem promissor, mas... Boa. É Lugano, contrato novo. Sim. Não compromete. Rodrigo Caio. Lugano novo e o corpo velho, né? É. Oh! E o contratinho novo, mas o corpo ainda é aquele lá, judiado pelo tempo. Cuida do seu time aí. E o Júnior Tavares. Rangers. Sim. Lembra disso aí? Ai, ai. Aí vem, ó, Jusilei no meio. Muito bom. Muito. Militão, velho. Esse é muito bom, muito bom, gostei. É zagueiro barra volante. Muito bom. O Militão é, isso aqui é zagueiro barra volante. Ah, aí vem o Marcinho. Se fosse o Osório, barra ponta esquerda. Aí vem Cueva. Bom. Aí vem Marcinho. Denilson. Denilson. Eu gosto de Denilson. E o Lucas Prato. E pode ter novidade porque apareceu no vídeo Petros. E o Jonathan Gomes já estão no vídeo também. Pode aparecer. Exatamente. Algumas considerações. Primeiro, sabe quanto sobra no bolso do São Paulo, tirando a parte... Porque às vezes você pega o Thiago Mendes, 20% é do Goiás e de empresários, 80% de São Paulo. E todos os jogadores negociados têm essa coisa, né? Um quinhão de alguém, a maior parte geralmente de São Paulo. Sabe quanto São Paulo pôs no bolso em 2017 com essas vendas? Quanto? Quanto? 147 milhões. Limpinho. Limpinho. Desde líquido, janeiro. Limpos. Desde janeiro. 147, é isso? Isso. 140, quase 147 milhões de reais. Sim. Oh, 22 jogadores vendidos. E onde gastou esse dinheiro? Não. Aí. Aí não, é outra história. Ok. Pagou uma boa grana lá no Prato. O Petros, 2 milhões e meio de euros, que vai dar por volta de 10 milhões de reais. tem o Jonathan alguma coisa, 2 milhões de dólares. Aí tem o Arboleda também, seus 2 milhões de dólares. Ok. Talvez se você for ver em contratações, você vai ver, talvez vai gastar aí uns 30% desse dinheiro. Pelo amor de Deus, aos gestores profissionais do São Paulo, saibam empregar esse dinheiro. Saibam, porque assim, nós estamos já perdendo tecnicamente. Então, tem que ter, você está fazendo sacrifício, né? É, assim, quando vendeu o Luiz Araújo, o David Neres, principalmente esses, e o Lianco, eu acredito que poderia ser um zagueiro. É. Então, você abriu mão de ter aquele jovem, que é aquilo que vai dar o gás no time. Então, você perde, tá? Tecnicamente. Perde. Esteticamente também. Esteticamente? Não, mas o Lugano, mas o David Neres e o Luiz Araújo não são muito providos de beleza. Não, não. O David Neres não é. Já o Lianco é mais bonito. Bem bonito. Tem aquela beleza europeia. Bem bonito. Mas o Lugano ficou, né? Vamos pensar nisso. Mas o Lugano também ficou. Sim. E aí manter aquele status do São Paulo de ter jogador bonito. Ok, claro, ok. Né? É o time de Raí, de Leonardo, não é mesmo? Sim. Kaká. De Kaká, exato. Bom, então você perde e ganha um dinheiro. Sombra falou esses nomes e apertou o mamilo. É, só que o mamilo não é meu, né? Ah, juiz! Você comprou um mamilo. Juiz! Ele comprou um mamilo nessa. Não, mano, porque aqui quem fica excitado falando. Olha, é um mamilo que você conhece, viu? É, o chefe Benedetti que fica. É mesmo? É. Bom, adoro o beicinho. Eu só não tenho preconceito de falar se o cara é bonito ou não. Agora nem nenhum. Agora, tudo que é jogador aí, mamou no pai. O jogador queria ir embora. O jogador quer ir embora, não dá pra segurar jogador. Ok, eu entendo que o jogador quer jogar na Europa, ele vê dinheiro, etc e tal. Mas se o São Paulo, e eu não tô falando só dessa gestão, se o São Paulo viesse com uma gestão, gestões melhores, com ambientes mais vencedores, você acaba segurando o jogador mais tempo. Se você fala assim, não, puta, posso ser campeão brasileiro, pode chegar numa Libertadores... O cara, ele fala assim, não, mas o cara fala, não, toma mais 50 conto aqui, mas fica, ó, líder do brasileiro, vou valorizar você, você fica. Você retém mais jogadores, retém. Essa história, o jogador quer ir, ok, quer ir, mas porque talvez assim, o lugar também não tá tão legal, né? Acho que se tiver, inclusive, essa observação eu vi hoje, feita pelo André Plihal. André Plihal, né? Lá do time, lá do Arena ESPN, ele falou assim, ele falando com um tuiteiro, falando, ah, mas todo mundo quer sair, mas se tivesse uns ambientes mais vencedores, será que o cara jogador queria sair? Não prefere a continuidade? Por ele vislumbrar se ser campeão? Porque às vezes o cara campeão, ele sai muito ele mais não caro. Vai pro Lille. Exatamente. Ele pode ir pro PSG. Mas será, assombrar? Se você pegar lá o exemplo do Corinthians campeão em 2015, os jogadores optaram por jogar na China. Entendeu? Mas já correndo tinha, sério risco. Mas aí tem não, mas correndo sério coisa risco, do, muito dinheiro, né, mano? Não, então, mas os jogadores é que eles confiaram que o Tite tinha um carinho enorme por eles, tanto o Paulinho, quanto o Renato Augusto, quanto o Gil, e sabiam que talvez o Tite os convocaria independentemente de estar assistindo os caras lá ou não. Mas, na boa, optaram por se esconder no futebol chinês da vida, ao invés de continuar no time campeão e vitorioso. Eu acho que nesse caso, assim como o do São Paulo, também tem um porém aí. Os dois clubes precisam de dinheiro. Então não acho que sai só porque o cara quer também. Tem todo um contexto. Aí no caso do São Paulo, um contexto de um ambiente que não vence. E às vezes de algumas... Sei lá, acho que mal administrado já de um tempo, né, mano? E no caso do Corinthians, você sabe, mano. O Corinthians precisava fazer grana. Hoje o São Paulo também precisa fazer grana. Então assim, eu não sei se o jogador falasse que queria ficar. Eu não sei se o diretor ia falar, não ia chegar e falar assim. Mas pensa bem. Olha, Tem certeza? Tem certeza? Você quer ficar mesmo? Pô, você gosta bastante daqui, hein? Nós estamos precisando, pô. Não sei, acho que vai fazer frio em breve, hein? Ó. Olha, o Petro chegou, hein? Porque... O Petro está aí e tal, né? Acho que você vai perder espaço. Porque com a dívida que o São Paulo tem de quase 200 milhões, lógico que os caras também querem vender para tentar cobrir. Só espero que depois que consertar a porra da dívida, bicho, consiga manter pelo menos um time, que é pra gente saber de 1 a 11 quem que é. E a gente concorra a alguma coisa. Porque hoje a gente participa, não briga. Pra pelo menos escalar no videogame quando for jogar, né? Essa aí já abri mão até. Não, os caras fizeram, você viu, do álbum de figurinha? Do Brasileirão? Os caras carimbou vendido. Não, o cara que fabrica o álbum de figurinha vai processar o São Paulo. Eu odeio o São Paulo. O São Paulo estraga qualquer álbum de figurinha. Vendido, vendido. Aí o Lucão, afastado. Vendido. Eu sei que tem muita gente falando, ah, mas também não perdemos nada. O Thiago Mendes, etc e tal. Mas será que o Thiago Mendes não renderia melhor numa situação mais bem administrada? Ele não chegou agora, né? Será que, de repente, ele nunca foi um jogador que estourou? Porque, justamente, no São Paulo tá difícil alguém estourar. Eu não achava que ele comprometia, assim, como os caras falam, ah, ainda bem que vendeu. Pelo contrário, em alguns momentos ele foi muito útil. Até quando o São Paulo tava mal, ele ajudou muito. Lógico, teve no começo da temporada, eu achei que ele não tava tão bem e tal, tava dando umas rateadas, mas ele era um bom jogador. Tanto é bom que o cara veio aqui e pagou o dinheirão por ele. O cara não pode ser tão burro assim, falar, ah, vou pagar 9 milhões por um cara, entendeu? Que não é nada. Pô, e o Maicon recebido com muita gente no aeroporto. Você viu, né? Meu? Ah. Putz. Que coisa, hein? Lá os caras são tão doentes contra nós. Hã? Lá, os caras são tão doentes quanto nós. Nossa, ele não consegue que falar, velho. Pega um andador não. Mental alguém, dele aí pra gente... Nossa, lá, os turcos. Os turcos lá, são tão... Lá onde? Onde o Michael chegou? Na tua casa? Não, eu entendi primeiro assim, são tão doentes contra nós. Contra não, nós, não. Então, o seguinte, aí depois ele mandou quantos nós? Os turcos são tão fanáticos em relação ao futebol quanto os brasileiros. Ai, nossa, certinho. Ai, parabéns, chefe. Falou, Jornal Nacional agora. Fala português. Fala boa noite. Fala... Jornal Nacional. Ai, fala boa noite. Vai te catar. A verdade é que cada venda... Vai mamar mateta. Se você analisar isoladamente, cada venda que o São Paulo fez foi muito boa do ponto de vista financeiro. Sim. São Paulo ganhou um dinheiro... Por grana, sim. É, um dinheiro... Mas normalmente quando você... Tá precisando vender uma coisa, Lu? Tô precisando vender. Aqui tem o carro lá, tá, se você quiser, São Paulo vende. Aquele é jeito, hein? Aquele é difícil. E pega uma grana boa, hein? Será? Aquele ali é só pintar de verde e jogar no mato, viu? Mas aí, o que acontece? Se você tá numa competição esportiva, às vezes você é assediado, né? Algum jogador recebe proposta, você vende um, dois, três. Justamente pra não vender os outros. O São Paulo não, parece que ele entrou num combo, né? E ele vai vendendo. A janela não abriu ainda. Não. Então quando você fala que o Petros pode ser vendido, a janela não abriu, a janela abre amanhã. Quer dizer, então, aí vai começar agora o mercado. Você lembra das propagandas antigas do Mapping? Mapping, chega a hora, Mapping. É só até sábado. Porra, bicho, é a liquidação. É. Meu, é porque nem do São Paulo, qualquer hora entra. Você vai ver, você quer apostar em dezembro? Vai Cueva, Prato, Júnior Tavares. Anota. Eu acho que sai mais gente ainda agora. Antes ainda. É, olha, eu acho que vocês deviam mandar o Rogério embora e contratar o Ciro Bottini de treinador, velho. Me lembra um pouco. Ai, Bottini, agora vamos vender agora. Olha esse lateral direito aqui, vamos vender. Eu sei que o Mano não gosta, por isso que eu vou falar. Diga, me lembra um pouco o reality show, Reality. A Fazenda, né? A Fazenda. Porque cada semana sai um, é eliminado um, e só o líder que não sai, infelizmente, para alguns, né? O Marcão, pro Marcão é um problema. Mota apoia até o fim. Não. Ah, é. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto. Um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que você vai perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97. Esse é o Estádio 97. Você pode participar. E uma das melhores coisas do programa são as participações dos ouvintes. Para mim, né? Acho que não somos nós, não é importante. É que sem ouvinte não dá. Não rola, né? Sem ouvinte não dá. Então, participe, grave sua mensagem, mande sua cornetada no nosso WhatsApp, 94-353-0150, 94-353-0150. E se você está sem ideia, não esqueça, tem o Mota na mesa. Nossa. Por acaso de falta de ideia, o Mota está aqui. Manda aí, 94-353-0150, Estádio 97, no oferecimento de Bozano, menino Mano. Hoje tá cheiroso. Ô Vieira, cheira aí o sovaco do Mano, vê se tá passando um Bozano aí. O Mano tá perfumado. Hoje. Opa, porque eu não sou tonto, né? Não. Eu uso esse Bozano Extreme. Boa, você acha, Mano, que eu sou tonto? Eu não sou, né, parceiro? Não. Ah, rapaziada, então siga a minha dica, hein, ó. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquela penalidade decisiva no futebol com seus amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar aquela corrida de 10 quilômetros? ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Né? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E ó, é justamente nesse momento, nessa hora, que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozana inova e traz o desodorante Bozana Extreme. Esse aqui é bom, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Você vai levantar o braço agora na academia, você não vai matar quem tá embaixo. É. Não vai parecer que você tá exumando um corpo. Não vai ficar com aquele cheiro de coberta de mendigo. Você vai estar cheiroso, cheiroso, cheiroso. E sequinho, sequinho, sequinho. Agora a linha de desodorantes Bozana ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozana Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito. Vai te dar muito mais proteção. E o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui, ó, 3284-7097, dizendo o seguinte, anota a frase aí, não vacila não, ó. Só Bozano me garante três vezes mais proteção e diversão. Ele leva para casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Tem uma série de outros produtos Bozano também, tá bom? Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem. Tem boa, estranho mano. No ar, é isso boa, aí. Estamos recebendo aqui o Luiz Felipe Silveira da Silva, 29 anos, do alto do Mandaqui, corintiano. Boa. Boa noite, rapaziada. Boa noite, cuecão de couro. E aí, isso? E aí, cara, beleza? Bem, claro, graças bem. A Deus. Peraí que ele não tá se ouvindo, isso, não tá se ouvindo, mas agora vai se ouvir. Vamos lá. Mas tá falando no ar, tá falando e no aí? Ar. Agora mas sim. Tá se ouvindo? Perfeito. Bem-vindo, velho. Muito obrigado aí, primeiramente, pelo convite de vocês. É uma sensação que não tem palavras, né? Pra descrever a sensação, né? Muito obrigado mesmo. Pô, que legal. Valeu, irmão. Tamo junto. Boa, aí. Tamo junto. Você é ouvinte do estádio há muito tempo? É, não sei precisar o ano, né? Mas eu tenho um fato que... Curioso. No mínimo curioso, né? Que na época o pessoal zoava o Mano com o negócio do ursinho, né? Que Mano, mas faz tempo isso aí. Acho que era faz um tempo, ursinho, hein? Que ele dava ursinho pra namorada. Nada. Isso daí foi um presente aí que chorando, a galera acabou interpretando mal. Charlie. É o Charlie. Como assim? Tinha nome, Charlie? Tinha. O Baca apelidou esse caramba, cretino, velho. E a Thaís continua dando comida pro urso, tá do tamanho do bar hoje, o urso. Tá gigante. O urso existe. É, o urso, na verdade, existe. Não, existe? Existe. Tá no plástico. Oh. É. Existe, tá guardado. Tá no plástico. É mesmo? É. Guardado não, diria que acho que tá lá. Tá no plástico, tá lá. Assim, tá com aquela fita aí. O urso existe. O urso existe. Mas tá legal, né? Porque a gente vê que o humano sempre foi um menino muito amoroso, né? Faz parte da história do amoroso. Não, mas humano eu já você comprou duas passagens, uma pra você e pro urso. Imagina, né, já presenteei, por exemplo, o Sombra, o Domênico, eu? O Vieira. Você deu um ursinho já pro... Não, mas é que as pessoas, elas interpretam mal os presentes. A maldade, ela tá na mente de cada um. É, mano, é verdade. Vocês precisam passar um pouco de cloro na cabeça. Tá chorando, hein, mano? Tá chorando, dá ursinho, velho. Eu não acredito muito nessa história de amizade de homem e mulher. Tem, lógico que tem. Como não? Mulher faz aniversário. O homem vai lá e dá presente, tem segunda intenção. Imagina, não tem. Ale Oliveira, Ale Oliveira, por favor. Mas você vai falar que esse pedreiro. Gostaria. O Ale, ele sai na rua com um chapéu de jornal, velho. Amizade entre homem e mulher é igual aquela pizza que você deixa na geladeira. Como assim, pizza que deixa na geladeira? Mais cedo ou mais tarde você vai comer. Exato. Não tem conversa. Ah, exato. Você acha isso? Claro, amigo de mulher é cabeleireiro, pô. É verdade. É, olha que tem outro. Eu sou aí. Amigo de mulher. Ah, o Motinha tem amizade com todas as mulheres de vocês. Você é amigo de todo mundo. Você é amigo da língua portuguesa. Eu tenho um grupo só da mulher de vocês. São tudo minha amiga. E precisa ver o que a gente fala no grupo de vocês. Aí só me faz ter mais raiva de você um pouco. Você fica perguntando, Motinha, o tamanho da ferramenta ou não? Não, a gente fica trocando nudes de homens bonitos, não. Falando receita. Homem bonito, o tipo de homem que você gosta, velho. Não, mas eu não é... Você gosta de uma bola de pelo que o gato vomita. Ah, e você acha que a mulher... Imagina isso em tamanho... Mas você acha que a mulher de vocês não manda nude? Ah, para. Manda nada, velho. Se eu abrir o grupo, vocês ficam chocados. Eu quebro os dois braços da minha mulher se ela fizer isso. Nossa! Ah, falou. A Maria da Penha, velho. Ah, falou. Maria da Penha vai ser estagiária. Isso aí, eu nem dou a senha desde 2016. Vê se você para, velho. Mentira. Ah, até comenta, nossa, mas é assim, é? Nunca tinha visto desse tamanho. É. Nossa! Aonde, velho? Ah, velho? Não é a minha que fala isso. Não, véio. Não vou falar qual é, não vou falar. Eu quando quero descansar, eu pareço tipo um tripé de máquina fotográfica. Eita! Eu tiro um, o outro faz a função. Mas o mozão não... Ô, estranho, mas você acha que o mano tem razão? Ah, não sei, ele tá falando aí, né? É a palavra dele, né? É nóis, tamo junto. Não vou ficar, né? Agora vem cá, você manda um rap? Porque você mandou uma vez um rap aqui no nosso WhatsApp, não foi? Isso, da outra vez eu, na verdade, eu tinha mandado um áudio primeiro, de voz normal, né? Mas aí eu não sabia, eu não tinha a dimensão de quantos ouvintes mandavam. Eu falei, ah, não vai pro ar. Aí eu mandei um rap... Aí foi pro ar, eu não... Nossa, até caí minha ficha aqui. Ah, vamos ouvir aqui o teu rap. Qual que é? Vamos ouvir. Aí é a trilha que ele vai fazer ao vivo. Ah, você vai fazer ao vivo? Ah, ao vivo? É melhor. Você quer fazer agora? Ô, louco, meu! Quem sabe faz ao vivo, nego! É, bicho! Aí, ô, louco, meu! Só pra quem não tá vendo a gente. O tá pressionado. Fez assim, não, ele vai fazer ao vivo e apontou pro moleque. É, bicho! Ele quase caiu da cadeira agora. Quer dizer, tem uma produção aí. Vamos fazer. Você vai fazer agora. Ô, nego! Morreu o Faustão agora, hein? Quem sabe faz ao vivo, né? Brincadeira, nego! É, ô, louco! Pode soltar a base, é? Atenção, vai, manda, maestro. Manda, deixa eu ver. Pode aí. Boa base. Gostei. Sinistra. Gostei. Vai. Chegou 5h30, dou um break no meu estresse. Ligou meu rádio no estádio 97. Programa descontraído, informativo e divertido. RG número 2 a milhão nos trocadilhos. Defende só com muito orgulho ao Alvinegro Caiano. O Não, continua, vai lá. Defende só com muito orgulho Alvinegro Caiano. Quem já defende o São Paulo, mas é corintiano. Junto com o mano fanfarrão, defendendo o Coringão. Vou mandar um chupa-mano pra manter a tradição. Ligo o rádio, quero acabar com meu estresse. Aumenta o volume, põe na 97. Ligo o rádio, quero acabar com meu estresse. Já começou o estádio 97. Dodô é palmeirense, conhecido como a voz. Consultou o William Bonner e falou 51 é nós. Ale defende o Grêmio e é anti-Romero. Com placar, informações e zoeira, chega seu Bento. Sombra defende o São Paulo com Motinho, eu não me engano. Diz que é São Paulino, torce mesmo é pro Lugano. Muito respeito, quase duas décadas no ar. Um time muito unido com o técnico Bar. Ligo o rádio, quero acabar com meu estresse. Aumenta o volume, põe na 97. Ligo o rádio, quero acabar com meu estresse. Já começou o estádio 97. Ligo o rádio, quero acabar com meu estresse. Aumenta o volume, põe na 97. Ligo o rádio, quero acabar com meu estresse. Já começou o estádio 97. Sensacional! Mandou bem, mandou bem. Show de bola, velho. Quase infartou. Aê, rapaz! Mandou bem, velho. Bora, velhinho. Ficou nervoso? Ficou nervoso ou não? É, então, é que é a posição, eu fiquei meio inclinado, aí a voz. Ah, na hora da. Não alcançou o microfone na hora de falar. Ah, deixa eu te perguntar, mano. Mas faltou uns barulhos de tiro no final, assim. Ah, né? Como assim, mano? Então, porque assim, também tem o. Então, você faz isso aí profissionalmente ou não? Então, eu, na verdade. Ainda não, eu tô... Tá começando? É um projeto, né? É um projeto meu em mente. É... Eu tenho até umas letras outras minhas, só que assim... É... Pro tua, não? Minha. É? Que nem eu falei pro Bar. É... Quando a gente tem um tempo pra... Quando a gente... Eu, particularmente, eu escrevo a letra. Aí depois eu ouço ela. É... Primeiro eu gravo ela no celular, aí eu ouço algumas vezes até ela ficar na... já na mente, já, entendeu? Aí eu já tenho de cor. Só que essa letra eu fiz meio que rápido, tive, foi na, o Bar me mandou e-mail, foi dia 19, eu só fui ver, só tive a oportunidade de ver o e-mail essa semana. Aí eu respondi pra ele, eu já fiz a letra, né, o melhor que pude, mas com o tempo que eu tive, né. Olha, mano, velho, eu vou dizer pra você, é que infelizmente já terminou aí as inscrições, né, a gente tá fazendo um programa aqui, o Morde a Sopra de sexta-feira, que a energia me ouve, você já deve ter ouvido, talvez, se não ouviu, ouça, tem alguns, inclusive hoje participou um... um grupo de rap aí muito bom, mas infelizmente não chegou na final. Porque são só quatro que chegam na final. Chegam muitas gravações. Mas participa aí, velho. Manda as fitas aí. E vou dizer, é boa, pô, você, né, tem futuro, cara. Porque você tem uma voz boa pra rap. É. A rima é legal, obrigado, a batida bacana, obrigado, da música mesmo aí que você colocou. Show, gostei, viu, cara? Mandou muito bom. Obrigado. Não existe não, cara. É bom mesmo. Eu bom ensaiei. Bom. Na hora nunca é a mesma coisa, né? Não, mas, na hora é... tem o nervosismo, aquela coisa toda. Tá no ar, mas, cara, velho, você manda bem. Não desiste, pô, não, cara. Deixa eu te perguntar. Você gosta disso aí, você lembra, atrás. Você lembra do rap que você colocou aqui no ar? Lembro, sim. Dá uma palhinha pra nós. Ah, não era esse? Não, eu não lembro. Eu não, pensei que fosse você esse. Você pedir pra eu cantar. Ah, tá. Trecho a trecho. Mas eu lembro que falava do Luiz Fabiano, do Dodô, que falou... Porque na época o Corinthians estava embalado, ainda tá embalado, né? É. E o Dodô falou, é hoje, né? Zicando o Coringão. Eu aí, falei? Hoje. Foi num dia anterior, né? Aí ele falou, é hoje. Aí o Coringão não perdeu, aí eu tive que mandar. Ainda ganhou de 5, né? Aí eu tive que mandar o rapzinho lá, né? Legal, ó. Vamos falar bastante aí durante o programa. Sinta-se à vontade. Quiser falar, levanta a mão. Entra, nem levanta, entendeu? Entra falando, não tem erro, tá bom? Ok, obrigado. É isso aí. É isso aí. O Luiz Felipe aqui, corintiano, estranho ninho no estádio 97. Ó, gente, deixa eu dar uma dica sensacional pra você que é fã de futebol e de games. Agora você pode comprar o PES 2017 a partir de R$99,90. É isso aí. O único game que tem o Brasileirão completo e o UEFA Champions League com exclusividade está com uma promoção incrível a partir de R$99,90. O PES 2017 é incrível. Além de poder jogar com o Timão na Arena, o Palmeiras no Allianz, o Santos na Vila e o Tricolor no Morumbi, você tem a Libertadores e a UEFA Champions League completa. Tem o Barça com o trio MSN, o Liverpool com o Coutinho, além de um controle de jogo e um realismo animal. PES 2017 está a partir de R$99,90 nas melhores lojas. Não perca tempo, vai buscar o seu agora. Precinho show de bola, cara. Olha, precinho da gringa, hein? Deixa eu ver, quanto? Será que tá com aquele preço que você falou? Traz um jogo pra mim de lá. Deixa eu ver. R$99,90, meu. Quê? A partir de R$99,90. Tá de graça, pô. Tem que comprar agora. Dá menos de $30. Porra! Então, tô falando. Tá louco, aê, velho. Espetacular, hein? Vamos aos ouvintes? Vamos lá, 3284-70. Que foi? Que foi? O que aconteceu? É o Silvano, tá pronto. Ah, que vamos aos ouvintes. Ah, pânico. Deu um pânico agora. Deu pânico agora. 3284-7097. Vamos lá, ouvintes no ar. Isso, e quem ligar dizendo só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, a cara dele, ganha um kit exclusivo do Desodorante Extreme. Dizendo voo de 99 Corp, ganha um kit da 99. E todo dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta. McDonald's, toca, Asdrúbal! Olha aí, seja bem-vindo, mano. Ouvido. Oi, Benjamin no canto. Ai, mas vai ser pedala, mano. Sempre pedala. Quem? E leva o Benjamin no canto. Ai! Ah, tá gravado. Alô? Tá gravado ali, o Sombra solta ali, o botãozinho ali, ó. Eu não solto o botão nenhum. Não. Soltar o botão é com Sombra mesmo. Não. Alô? Boa noite, Domênico. Aê, Silvano. Aê, garoto. Quem fala? Beleza. É, Silvano. Na trave! Na trave! É, quem fala? José Carlos da Silva, Dudu. José Carlos, tudo tranquilo com você? Beleza, cara. É, nós. E quantos anos? 45. Mas só Zé Carlos? José Carlos da Silva. Só isso, né? É, tá bom. E o bairro? Silva. Qual bairro? Eu moro no Jardim Redil, mas agora eu tô aqui pertinho do Bahamas, trabalhando. Bahamas? Trabalhando, sei. Mas você tá trabalhando mesmo ou se divertindo? Não, eu sou porteiro, pô. Eu já liguei aí. Mas você é porteiro do Bahamas? Não, eu trabalho numa frente aqui. Ah, né? no prédio aí. Ah, né? Mas você conhece as primas? Peraí, mas em frente do Bahamas tem uma praça. Não, tem, falo... tem. É o cara do Bahamas. É porteiro da praça? Eu trabalho praça, o Domênico sabe aqui na rua do Memphis. Bem, sim, já fiz festa aí no Mendes. Ah. Então, eu trabalho mais pra frente um pouquinho. Já eu conheço, já. É na Chanés, na Jamariz, não é isso? Isso, que o Memphis fechou, né? Fechou, infelizmente. Então, eu trabalho aqui no segundo prédio aqui, pô. O Zé, eu conheço o Zé, ele é ginecologista, né? Como assim? Porque trabalha onde os outros se divertem, né? Entendi, sensacional. Ô, velho, e o... Bom, e o time, né? Já vamos pro time. Time, Domênico, vai matar de cara. Primeiro campeão mundial. Verdão. Não, primeiro mundo. Não, não, não, peraí, peraí. Opa, vai de novo, verdão. Vai de novo, verdão, de novo, verdão, verdão. Você falou uma inverdade. Como é que é? Você não pode passar informação errada pro ouvinte. O cara só passando e dando, tentando. Olha lá. Ô, Zé, é feio mentir. Não tá falando nenhuma mentira. Não falou nenhuma mentira daí. Ele é infeliz em todos os sentidos aí. Olha o respeito com o rapaz aí. Na profissão. Ele só sente o cheiro, mas não come. Ele vem passando na porta. Não faz nada. Agora lá, por exemplo, no time, ele também acredita num negócio que ele não é. Quem acredita que não é? Ô, amigão, já primeiro foi. Campeão do mundo reconhecido pela FIFA é o Corinthians. Quem tá falando de reconhecimento aqui? Quem é FIFA aí, ô? A FIFA não tem moral pra falar do Palmeiras. Ah, não, você é louco. Quem tem é o teu time. Ô, meu velho. Mas você não vai falar de Palmeiras ou vai falar que dos meninos? O que você acha? O que você acha aí desse negócio do Diego Souza? Você gostaria ou não? Domênico, do fundo do meu coração, cara, como bom palmeirense e apreciador do bom futebol, eu sou a favor dele vir pro Palmeiras, entendeu? A favor de vir, né? Entendeu? Eu sou a favor dele vir pro Palmeiras, cara. Porque o Palmeiras, quem ele tem na frente ali pra ser um matador nato? Ele não tem na realidade. Né? Seria na realidade ele não tem. Seria o Borja, né? Mas pô, o Borja ainda não se... status, pô. É, mas ainda não... Tá pouco tempo pra ele chegar aí, né? Olha quando o Borja veio, pô. O pessoal a torcida foi buscá-lo em Guarulhos, botando no ombro e tudo mais. E o Guerra veio ali, comendo pelas beiradas. É o cara que está se destacando, fazendo gol, fazendo a armação de jogadas, né? Jogou pra caramba aí contra o Cruzeiro. Ele, o Dudu, deu o sangue mesmo, cara. Entendeu? Hoje eu vi cara. Escutando em outra emissora, na Transamérica, um cara falou que nunca viu um jogador se dedicar tanto, não se entregar à derrota, quanto o Dudu se dedicou no último jogo contra o Cruzeiro aí, pô. Não, isso é fato, né? O Dudu... Entendeu? E se o Palmeiras jogasse com mais vontade, teria virado pra 4-3 ou 5-3. Ah, não tenho dúvida disso, viu? Não tenho dúvida. Agora, cansou também, né? Eu vejo uns comentaristas aí que cada um tem sua opinião, nós temos que respeitar. Mas o Cuca é um puta de um treinador. Ele fez um esquema de jogo no primeiro tempo que não deu certo. Foi pro intervalo. O que foi que ele fez? Organizou para o segundo tempo, cara. E não, foi o que foi dito. Não chamou a atenção de ninguém, não cresceu pra cima de ninguém. Só falou, vamos entrar lá e fazer o que a gente sabe fazer, que é jogar futebol. E empatou o jogo. Se tivesse jogado mais um pouco, aqui o Palmeiras correu muito. Cansou, né? Jogado mais um pouco, tinha virado a partida, cara. Cansou também, né? Então, faz parte, né? Tinha virado a partida, bicho. Você vindo num resultado de 3-0, né, velho? Porra, o Palmeiras ele tá começando a se encontrar. Eu acho que tem que ter calma ainda, né? Vai ser igual ao ano passado, Domênico. Quando assumir a ponta, bicho, não larga mais. Esse timinho que estão aí, é porque nós somos líder aqui há 25 partidas. Dei uma deitada agora. Deitada onde, ô seu coitado? Ai, dá uma olhada na tabela, ó. Faz o seguinte, ô cidadão. Opa, ô porteiro do Bahamas, dá uma chacoalhada na tabela. Ele não é do Bahamas, chacoalhada. Ele não é do Bahamas. Mas tá perto, ele queria ser. Não. Quando ele der um upgrade na faixa dele lá, ele vai virar porteiro lá. Ô cidadão, dá uma chacoalhada na tabela, pega o tablet de chacoalha, vê se seu time sobe. Vá pro inferno. Tá subindo, olha. Tá subindo. Bacana, o negócio é o seguinte, vamos lá. O brasileiro, o campeonato brasileiro, é como se fosse o Aconcágua, mano. Já ouviu falar do Aconcágua? Deserto. É, tá certo. Lá tem um morrão lá, não tem lá o bagulho? Tem. Tem sim. Tem sim, mas tem um morro. Então vamos lá. Monte Fuji. Conhece Monte Fuji? Sim, conheço. De nome. Você conhece então o Everest? De nome. Conheço. Uma coisa, velho, é você subir, por exemplo. O Everest deve ter uns 4 mil metros. Vamos lá. Não, muito mais, mano. Não, vamos colocar 4 mil metros. Uma coisa. O Aconcágua, mano, é a montanha mais alta fora da Ásia, com 6.961 metros. Então, explica aí pra esse índio, é pro Jair. Ô juiz, respeita o ouvinte aí, meu. O seu negócio é fazer arroz, velho. Segue o jogo. Vamos lá. Aí você escolhe um monte. Na altitude não tem cartão. É do Pico da Neblina. Você pega um bagulho desse aí, mano. Uma montanha gigante. Monte Fuji, o Aconcágua, o Everest, enfim. Você escolhe um. Tem mais de 4 mil metros. O bagulho é o seguinte, mano. Você subiu 200 metros, é um fôlego, velho. Você subir lá no, sei lá, 4.100 metros, já é outro, Paquito. É muito mais difícil. É a mesma coisa, a situação que teu time tá no campeonato, passar por esse monte de bêbado, Avaí, Chapecoense, velho, é fácil. Quando começa a funilar, chega lá na, nos 12 mil metros de altitude, aí o pé, aí não consegue mais subir. Calma, porque você fala, velho, eu corro e não chego. Deixa eu te falar uma coisa. A primeira rodada e o Corinthians fez aquilo por caridade. Ô, Zé Carlos, deixa eu te falar uma coisa, deixa o mano, rapaz, sabe o quê? Você já viu iludido o Coringa? Você já viu? O que separa meu time do seu? São 10 pontos, né? Não, mas é calma. Chupa antes. Pós confronto direto. Põe 16 pontos aí na tabela. Não, isso aí é minha. Põe 16. Arruma um VIP aí pra nós, Zé. Põe 16 aí. Zé. Mano, tá igual aquele garotinho que é admirador de uma moça formada e a moça olha pra ele e fala assim, quando você crescer eu vou casar com você. Nossa. Ai, do Rio pra ir. Vamos ver no final do campeonato. Deitada aonde? Levanta o meio. Argumento zero. Olha aqui, ó. Ô, Zé. Porrada, hein, velho. Cidadão, passa primeiro o Flamengo, depois o Grêmio, depois você vem almejar o lugar do Corinthians. Zé, deixa eu te falar uma coisa. Você, geralmente, final de ano, né? Último dia do ano, não tem a São Silvestre? Sim. São Silvestre, você... Não sei se você já assistiu ou não. Já assistiu? Já assisti, já. Quando começa, sai aqueles caras... Tem o coelho. Sai aqueles caras que saem tudo louco pra frente? O coelho, exatamente. Vocês já viram isso aí, não? Sim. Os corredores profissionais, eles vão mais na miúda, porque sabe que lá na frente o negócio pega, o bicho pega. Claro. Os bão, os caras que correm bem, estão ali, segurando ali, terceiro, quarto, entendeu? Mas funciona? E o outro lá que sai que nem um... Trouxa, assim, saindo, correndo. Com aquelas plaquinhas, sabe? É fantasia. Vem de Carmen Miranda, sabe aquelas coisas? Então é mais ou menos o que tá acontecendo aí. Tá falando que o Corinthians é a Carmen Miranda do programa. Você tá falando isso. Peraí, então os coelhos calma, ouviu, Zé? Ó, os coelhos são Silvestre aqui, você pega lá. Olha. É, Chapecoense. Olha. Ah, mas é verdade, Curitiba, que até outro dia estavam lá em cima, já começaram a mostrar a real face. Agora aí, o Keniano, que é o Corinthians, lá que é o Simon Shemoy. O Corinthians, que é o Simon Shemoy do futebol. Aí, cadê o momento? É outra pegada, velho. E o momento? Não tem momento? Vai até certa altura, só encosta, rapaz. Vou mostrar a cenoura aqui. Segue o jogo, sem falatório. Ô, Zé, um grande abraço pra você. Deixa o seu palpite aí, vai ter Palmeiras e Grêmio, cara. Vai ser 3-1 pro Palestra. Opa! Quanto? 3-1 pra nós. Vai te catar. Como vai te catar? Mais nada. É verdão, né? Eu gostaria de mandar um beijo pra minha esposa, tá em casa nos ouvindo agora. Ah, boa. Carla. Boa. Oi, Carla. Domênico. Opa. Sou seu fã. Obrigado, meu velho. Liguei uma vez aí, falei que o meu sonho é ser comunicador, trabalhar com comunicação. Que legal. Você me incentivou a não desistir do meu sonho. É, não desiste não. Boa. Mano. Oi. Cara, você é corintiano, mas eu gosto de você pra cacete. Obrigado, irmão. Você é um cara bacana pra caramba. É nóis, é tudo zoeiro. Já só, mano, como os caras gostam de você. Obrigado. O Basílio aí, o Bar. Tamo junto, irmão. Eu queria falar pro rapaz que tá aí, o corintiano que cantou o rap aí. O Luiz Felipe. É bom, né? Opa, vai boa noite. Velho. Não é bom? Pô, bom é pouco, bom. Velho. Viu? Obrigado, viu? Bom obrigado é mesmo. Bom. Obrigado pelas palavras. Sombra. Fala, meu. Sou seu fã. Fala. Eu sou fã de cada um de vocês aí. Obrigado. Cada um a sua maneira, bicho. Valeu, irmão. Valeu. Obrigado mesmo. Oba! Para de pegar no pé do Romero, bicho. Se o Romero ficar ruim, tem que melhorar bastante. Ai, se o Romero ficar ruim, tem que melhorar bastante. Você praticamente citou todo mundo. Você pode fazer um elogio pro Mota? Pô, ele anda meio caidinho e tal. Ele gosta de ouvir um elogio. Você gosta do Mota? Então, o Mota... Não, precisa nem mais responder, cara. Você então aí já... Então já deu a quebrada. Fala, deixa eu falar. Quebrada. Coisas que não devem ser ditas, viu? O quê? Coisas que não devem ser ditas, o Mota diz, pô. Ai. E, mano. Oi. Todos, só abusando me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, você levou um kit top do desodorante extremo. Ah, vai de novo. Vai de 99. Ganhou um kit da 99. Parabéns. Aí também top da 99. Parabéns aí, ó, pelo prestígio aí. Nós, cara, parabéns pra todos vocês aí. Boa. Com esse desempenho de vocês aí, tem um fã incondicional aqui do outro lado. Obrigado, beleza? Meu velho. Valeu, obrigado, mano. Boa noite pra todos vocês aí, é nóis, viu, Domênico? Ô, Zé, é nóis. Obrigado, valeu, viu? Cara, tchau. Valeu, um abraço, obrigado. Valeu. Tá aí o Zé. Viu? Porteiro lá na frente, lá do... Ah, Zé. Bahamas. Do Parque. Bahamas. É. São adultos. Parque de diversão masculino. É. Você gostou do Bahamas, Vieira, aquela vez lá? Eu achei bacana o lugar. Achou bacana? É. Pô, o Vieira conseguir cruzar lá, a gente tem que trancar ele num quarto lá. Nossa, por 2 horas. Catar. Tem que fazer igual o cachorro, tá ligado? Aqui não, aqui não, amigão. Ah, Vieira, não sabe o que é isso, velho. Jogamos o Vieira pelado lá no quarto lá e falou, vai, Vieira. Aí ele ficou cruzando a mãozinha na frente da jeba, assim, tipo assim. Ah, não, não, mano. Medo. É, ainda bem que você viu que é uma jeba mesmo. Jeba. Ei, você que tá pensando em trocar de carro, chegou a hora de ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem. Você já conhece o Nissan Kicks? É o SUV com menor valor de seguro alto da categoria, com câmera de ré, painel multifuncional e baixo índice de consumo de combustível. Não é demais? E você pode garantir o seu a partir de R$84.900, com taxa zero. Passe numa concessionária e faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. E no mês de junho, você que tem um Nissan, venha fazer um pit stop nas nossas concessionárias. Agende seu checklist gratuito e confira as ofertas do pós-vendas com o menor custo de revisão do segmento. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan! Ah, daqui a pouco a gente tem de novo aí o resumo das manchetes do Estádio 97, tá bom? É. Com o seu Bento. Seu Bento, é. Continue também mandando a sua mensagem para as nossas cornetadas no nosso WhatsApp. 94-353-0150. 94-353-0150. Estádio 97, que também tem um oferecimento da Estela Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Vamos lá, mais ouvintes no ar. Toca Asdrubal. Que isso? Chupa que é legal. Chupa, Domênico. Pega no meu. Ah. Chupa, Domênico. Chupa que é legal. Chupa, Domênico. Pega no meu. Bilau. Não vou falar assim com o Dodô, não. Não tem mundial. O Dodô não vai falar assim, não. A melhor música que tem é essa. Alô? Alô, alô, alô. Opa, quem fala? Márcio. Márcio? Isso. Viva tudo bom, Márcio? Tudo ótimo. Peraí. É, tira do Viva Voz aí, bom. Brother. Márcio. Opa, tirei. Isso. Boa. Márcio do quê? Márcio Teotônio Silva. Não? Teotônio Silva? Teotônio da Silva. Ah, da Silva. E isso. Quantos anos, velho? Hoje eu tenho 30 anos. Hoje? E ontem? Mas completou hoje? Não, é porque eu liguei na última vez, ele tinha 28, entendeu? Ah, entendi. E a gente lembrava. Ah, lembrei. E o bairro? O bairro é Guaianazes, divisa aí, tá? Mas você mora aí em Guaianazes? Guaianazes. Isso. Tá certo. E, meu velho, e qual o time? Opa, Todo Poderoso. Todo Poderoso só tem dois, Deus e o Corinthians. Ah, que isso, meu Deus. Pô, aí eu tô se enganando. O quê? Se engana? Isso, porque pra quem eu conheço é Deus e lá em cima é Deus também. Tá ruim a ligação, velho. Não tem como ser. Nossa, tá melhor. Teu agora? Time é ruim, tua ligação é ruim. Time é ruim. Não. Time é ruim, ligação. Eu gostei da. Time é ruim, ligação ruim, gostei disso aí. Ah, para com isso. Agora melhorou, mano. Agora melhorou. Então você é corintiano, irmão? Claro. Parabéns, você é um abençoado. Eita! Ele tá abençoado. Ó, a paz de Tite pra você. Nossa, que isso? O Carilho também. Você chama igreja agora? O Carilho também. O Carilho é um apóstolo ainda. O Tite é. Ele tá sumindo. O Tite não é um semideus. Deus é um semitite. Meu Deus. Ah, então, eu sou juiz. Cadê o momento aí? Olha a blasfêmia. Ô, amigão. Estamos hoje aqui recebendo o nosso convidado, nosso amigo rapper aqui, que mandou um rap muito legal do Estádio 97. Você chegou a ouvir? Não cheguei a ouvir, não, mano. O cara é bom. Trabalho. Bom. O cara é bom. Mas o cara é corintiano também, mano. Então vamos trocar ideia nós três aqui, porque o resto é tudo antes, mano. Vamos dar ideia pra esses pregos, não. Chupa antes. É nós. É tudo nosso. É o mano, tá, Corinthians. Tá o nosso estranho. É, nosso amigo estranho, o Ninho Rapper. Opa, nossa. Mas, ó, o negócio é o seguinte. Rapaziada, ó, pra vocês dois. Coringão, ele tá realmente aí surpreendendo no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, opa, ele só tem uma campanha. O Corinthians só tem uma campanha inferior a ele mesmo naquele ano de 2011. Ano no qual o Corinthians também foi campeão brasileiro. Vocês acham que o Corinthians consegue repetir esse mesmo feito com um time teoricamente mais fraco? Ó, mano, eu vou falar pra você. O time não é tão fraco que nem todo mundo pensa. Não falei que é fraco perante os demais. É comparado com o time de 2011, que tinha um nomes talvez aí um pouco mais famosos. Mas Vamos lá, faça a sua análise. Não, o Corinthians vai ser campeão sim, sem estar mostrando um time competente, ajustadinho. Tem os caras que nem você falou, a gente é opiniano, o Grêmio tava lá, saiu na frente, o Chapecoense tava lá, Curitiba, já começaram a cair já, a gente tá subindo ainda. Sim, e nosso amigo rapper aí, o que você acha a respeito disso? Você acha que o Coringão consegue manter a estabilidade e conseguir o título no final do ano? Opa, então... com certeza, já postei tudo, eu postei da minha ficha nisso já. Boa, ligeirinho. Mas já valeu. Tudo já. Então, acontece assim, mano, eu venho reparando isso também, não só nesse ano, mas em 2015 também, que o Corinthians vem mostrando... que você não precisa ter uma equipe das melhores no papel, mas organizada taticamente. E é isso que o Corinthians vem fazendo. E é por isso que às vezes surpreende, né? Um ou outro jogador limitado, mas acaba fazendo a diferença. Boa. A organização tática, né? Isso, até vou ter que falar outra. Os reservas que entram, eles também são bem táticos também. Entra com toda a garra e toda a força. Não entra cansado, morrendo, não. Os caras entram com apetite também. É, também acho, mano. E o time do Corinthians é um exemplo a ser seguido, cara. Mas é verdade, Domênico. Porque, você tá louco. Sabe por quê? Vou te falar exemplo real. A ser vou te falar real. Onde? Se você deixar seu lado antes de lado, mas deixar guardado na gaveta aí, não, você vai concordar comigo. Guardado, mas não tô entendendo nada disso. O time do Corinthians, Domênico Gato, é um time que não fez um investimento tão pesado como fez o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético Mineiro. E o time do Corinthians é tão competitivo quanto. Ele trouxe jogadores aí que tem qualidade, junto com um treinador capacitado que soube tirar o melhor de cada um. Então, é um exemplo a ser seguido, sim. Ô, mano, porque isso mostra que você, às vezes, não precisa fazer um investimento tão pesado e gastar rios de dinheiro para montar um time com qualidade. Mas o Carilli estava lá já e o próprio Corinthians, que você falou que é um exemplo a ser seguido, o senhor Maurício Borges. Nossa. Sim. Acabou contratando treinadores piores do que o próprio Fábio Carilli. Eu critiquei o ano passado. Então, como é que é um exemplo a ser seguido? Esse ano, o Corinthians foi atrás do Dorival Júnior. Nossa. Então, vou te falar. Como é que é um exemplo a ser seguido, meu Deus? Vou te falar. Nossa. Muito simples. Que clube nunca cometeu um erro? Não, pelo contrário. Então, vou te falar, o senhor perfeito. Clube nunca cometeu erro, o seu Alexandre Oliveira? Não, mas você falou que siga o exemplo do Corinthians. Siga o exemplo do Corinthians. Contrata o Cristóvão Borges, Oswaldo de Oliveira. O Alexandre Oliveira, o Corinthians ele errou ao contratar o Cristóvão, ele errou ao contratar o Oswaldo de Oliveira? Errou. Mas todos os clubes erram. Só que o Corinthians ele reparou o erro em colocar o Carilli ali novamente no cargo. E o Dorival não aceitou a proposta. Ah, imagina. O Corinthians ele chegou e falou, Dorival, você aceita servir café no Corinthians? Não era para ser treinador, era para ser auxiliar do Carilli, ele não quis. Eu venho elogiado aqui o futebol do Corinthians. Sim. E acho que o Corinthians é um exemplo no quesito time. Montagem do time, técnico para o time. É o que importa. Mas não, eu também discordo, essa coisa, o Corinthians não é um modelo. O Corinthians é um time extremamente endividado. Se eu quiser as finanças em ordem, eu contrato um gerente. Eu ligo no meu banco lá e falo, organiza a minha vida aí. Meu Deus. Então, eu prefiro ser campeão. Mas a lição é a imagem e a semelhança do mano. Essa foi boa. O título ele gera receita, Sombra. Há tempo atrás, o presidente do Corinthians, politicamente o Corinthians também tem umas batalhas imensas. O cara queria derrubar o cara lá, velho. Exato. Impeachment. Em termos de direção... Impeachment. Meu Deus do céu. É a mistura de impeachment com o Guerra. Corinthians é o quê? Em termos de direção de futebol, o Corinthians, como disse o Alê, botou lá o Cristóvão. Aí botou quem mais? O Oswaldo de Oliveira. E parou aí, errou. E aí? Mas não, reparou o erro. Trouxe um diretor de futebol que você aqui falou. Falou assim, meu Deus do céu, onde nós vamos parar? Flávio Adalto. Sim, isso. Foi um erro. Mas é que tá. E eu acho que o Corinthians acabou acertando sem querer em ter um cara que entende de futebol, que é o Carilli. Isso. Não, mas Corinthians sem querer. O Corinthians tá muito... Deu sorte. Deu sorte não. Corinthians está muito bem, obrigado, apesar da sua direção. Ah, deu sorte. Isso novamente mostra o recalque do seu Alexandre Oliveira e o comportamento antes que ele possui. Porque o Corinthians, por mais que ele tenha cometido erros aí, tanto na demissão do... Nem o Mota comete tantos erros. Assim. Não. Nem! O Corinthians, quando houve o desligamento do Tite para ir para a seleção brasileira... Ou anão. Quando houve o desligamento do Tite para ir para a seleção brasileira, o Corinthians ele deveria já ter efetivado o Carilli ali. Boa. Porque se você não traz ali um treinador ali que possa, vai, suprir a ausência do Tite, mantém um cara que já trabalha com ele, um cara que já conhece o elenco, um cara que tem a mesma filosofia e ideologia que ele mantinha também. Então o Corinthians ali errou. Quando o Corinthians aí deu o trabalho pro, Cristóvão Borges, né? O nome dele é esse. Isso aí. Pois é. Não, porque eu ia falar um outro nome, mas aí ia ficar pejorativo e eu não gosto de ofender ninguém. Não gosto. Não. Então, o seu Cristóvão Borges, ele meio que defecou no trabalho com o Cristóvão. É verdade. Ah, não. Defecou. O Carilli, quando pegou o time do Corinthians... Aí, o Corinthians Meu Deus quando... do céu. O Corinthians, quando o Carilli assumiu, era um time, Domenico Gatto, que precisava de um reajuste. Por exemplo, o tempo que o Palmeiras está dando pro Cuca hoje. O Corinthians ele não deu esse tempo pro Carilli arrumar a bobagem que o Cristóvão Borges tinha feito. Então o Corinthians ele errou novamente em mandar o Carilli para o cargo abaixo, tá certo? De auxiliar novamente, e contratar o Oswaldo, que não fazia um bom trabalho desde os anos 2000. Então, ali foi um grave erro da diretoria do Corinthians. Porque se tivesse mantido o Carilli até o término do campeonato, se tivesse dado tempo pro Carilli colocar o time no eixo novamente, o Corinthians teria participado da Libertadores esse ano. Ah, mano, mas eu acho que o Alete desequilibrou. Tem aqui o 20 tricolor. Nossa, Mayra, falando aqui. Meu, fazia tempo que o Mano não ficava tão surtado. Não, nossa, pelo contrário. É que eu acho que ela tava... Ela Mari, tava, tá mostrando, não, hein? Não, ela tava pensando ali, talvez, numa outra coisa. Juiz! Não, mas é verdade, ela deve ter pensado uma outra coisa lá e confundiu as palavras do Alê. Mas o Alê, ele usou um artifício aí, inclusive, baixo. Artifício? Baixo. Sim. Ele usou um artifício muito baixo. É baixo, porque, também, em momento algum, elogiei, no ano passado, a postura da diretoria do Corinthians quando o Corinthians contratou tanto o Oswaldo quanto o Cristóvão. Critiquei a diretoria do Corinthians naquela oportunidade. Mas eu acho que a gente tem... dar o braço a torcer e fazer uma meia-culpa também, vendo o lado positivo das coisas. A diretoria do Corinthians aí, quando efetivou o Carilli como treinador e bancou o cara como técnico do Corinthians, acertou. Acertou porque o grupo gosta do cara, é um cara que sabe de futebol, é um cara que montou aí o time do Corinthians que tem essa cara hoje, é graças ao Carilli sim, lembra muito o time do Tite, e o Carilli tem uma ideologia muito parecida com o do nosso mestre, com o do nosso semideus. Ei. Mas é verdade, Domenico Gatto. Você, inclusive, quando tiver no aperto, eu sei que você vai fazer um pedido pro Tite, vai acender uma vela. Você tá maluco. Então, amigão... Mas faça o Bento acender uma vela. Tá de A vela do Bento... Você acende vela todo dia. Eu pedir desculpas, porque quando a gente exagera, eu acho que, pra quem tem humildade no coração, eu acho importante pedir desculpas. Então, eu quero me desculpar aqui publicamente. Parabéns. Com o senhor Maurício Borges. Por quê? Não, o senhor tem que se desculpar com o Romero. Nele. Ele deixei de estar telado no chão. Mano, tá sangrando. Sangrando. Ainda chutei a cabeça do coelhinho. O senhor deveria se desculpar, perdão, sabe, Maurício, com quem? Com o Romero. Esse sim, você fez um mal danado e o cara mandou você pra aquele lugar. Mais grosso que a perna da Graciane Barbosa. Mas, ô, amigão... Mas que a dela não dá, né? Mas que a dela... Mas, ô, amigão, domingo tem, mano. Coringão de novo aí pro bem do futebol. Veremos o Corinthians em campo. Again. Corinthians e Botafogo. Corinthians e Botafogo. O jogo pra que possamos manter a liderança, fazer bilu-bilu no time do Vieira. Bilu-bilu. Tá chorando, hein, Dodô? Hoje tá demais. Tá demais, hein? Então, mas com o desfalque do nosso mito Cristiano Romero, cara. O Coringão consegue uma boa vitória contra o Botafogo. Vai jogar só com dois volantes, hein? Amigo 1. Alô? Morreu. Morreu. A última vez que eu... É que o cara não concordava, daí você, olha, eu vou fingir que... Vou derrubar a linha pra... A última vez que o Romero não jogou no Corinthians... Sim. Foi a maior goleada do Corinthians no ano. 5-2 contra o Vasco. Isso mostra o seu recalque. Pega os jogos que o Romero fez, inclusive contra o Grêmio, jogando muito. Eu só dei uma informação, só. O senhor até, inclusive, eu não fiz um comentário. Na segunda-feira subsequente ao jogo do Grêmio, o senhor, de maneira covarde, se ausentou do programa. O senhor não participou pra não ter que elogiar o Romero. Deus. Viu, mano? Posso fazer um adendo aqui? Claro, diga. Fala, estranho. Ele que vive pegando... O Ale que vive pegando no pé do Romero, né? Eu vou só fazer um comparativo. O Romero e o Luan. O Romero nos treinos não perde pênalti no Cássio, mano. É verdade. O Luan perdeu esse aí. Não. Esse último aí. Belo comparativo, né? Não, o Romero com toda a sua limitação, né? Com toda a sua limitação. Ele bate pênalti de carrinho, Romero? Eu tenho essa dúvida também. Pessoal, ele vai treinar pênalti, dá um carrinho. Você imaginou se pênalti tivesse que ser cobrado com um carrinho, cara? Outro dia eu tava vendo aquele... Eu não gosto muito desse negócio de estatística e tal, né? Eu gosto do jogo jogado, né? Nossa, agora o Rogério te bloqueou. É, eu sei. Mas você sabe que o Romero, pra mim, o melhor jogador do mundo sem bola... Talvez o melhor, volante. Jogador sem bola. Volante pela lateral. Pela beirada. Pela do campo. Você sabe que ele tem mais desarmes corretos do que o Márcio Araújo no Flamengo? É mesmo? E o Márcio Araújo é titular do Flamengo porque ele rouba bem a bola, né? Porque ele desarma bem. O Romero tem mais desarmes do que o Márcio Araújo. Ô, mano, você colocaria numa eventualidade aí da ausência de um volante do Corinthians, você improvisaria o Romero de volante? Vocês tratam o cara com ironia. Não, porque ele não sabe sair pro jogo. Vocês tratam o cara com ironia? Eu quero ver o ano que vem, quando ele estiver na capa do PES 2018. Aonde? Ai, ai, ai, ai, ai. Quero ver o Romero na capa do PES 2018, a cara de tacho de vocês. Ai, meu Deus do céu. Olha, temos mensagens, essas cornetadas do Estádio 97. Mande a sua mensagem no 94-353-0150. Mensagens de áudio, tá bom? 94-353-0150. Boa noite aí, galera do Estádio 97. Aqui quem tá falando é Flávio Lefebvre, santista da Baixada. O problema do Santos é o seguinte, é Lucas Lima. Se tira ele do time, o time joga. Pode ver aí as 3, 4 partidas que jogou o Lucas Lima aí no Campeonato Brasileiro, ganhou tudo. Tá certo? O problema é o cara. O cara não se encaixa no time. Acabou, é simples assim. Concorda? Isso! Aí tá tirando o sal. O que ele falou mesmo? Dá pra repetir? Não ficou muito claro. Nós não ouvimos. Ninguém ouviu? Não, ficou muito claro, não. Tá brincando. Eu não entendi que ele falou do Lucas Lima. Não, peraí. Os santistas querem... Boa noite aí, galera do Estádio 97. Aqui quem tá falando é Flávio Febre, santista da Baixada. O problema do Santos é o seguinte: é Lucas Lima. Você tira ele do time, o time joga. Pode ver aí as 3, 4 partidas que jogou o Lucas Lima aí no Campeonato Brasileiro. Ele ganhou tudo. Tá certo? O problema é o cara. O cara. Ele não vou permitir. Benedete, seu veredito. Chefe Benedete, santista na ausência do RG nas férias do velho. Ou deselegantemente, ou elegantemente discordar. Ah, é? Eu concordo que ele não tá jogando nada, mas ele é o único que podemos esperar alguma coisa diferente. Ele é o cara que tem uma técnica. O Gaga que tem uma técnica iluminada. E eu discordo de no último jogo, sem ser esse contra o Flamengo ou outro, a gente era pra ter ganho do Sport. Ele deixou 3 vezes os caras na frente do gol e os caras não tiveram competência de colocar a bola pra dentro. Então, o Lucas Lima, hoje, ele é um mal necessário, entre aspas. Ele é um cara que... Até amanhã, né? Ele precisa jogar. Caga. Mas isso que está acontecendo em relação à torcida do Santos ao Lucas Lima é algo que já aconteceu muito tempo no São Paulo nos últimos anos. Ah, mas a torcida do Santos tem razão em estar chateada, Sombra. O Lucas Lima gosta muito mais da irmã do Neymar do que do Santos. Nota da irmã do Neymar. Depende. Nota? Quando? Nota estranha, nota da irmã do Neymar. Antes de 2010 ou depois de 2010? Não, atual, né? Porque antes de 2010. Ela participou do Lata Velha do Luciano do Hulk. Que isso? Hoje é nota 6. Nota 6, hoje 6. Depois do Lata Velha. Estranho, então você é nota da... É 6 também. 6, aí. 6, velho. Ale. Nem com dinheiro pegou uma 7. Ale, estão banalizando a nota 6, hein? Poucas pessoas no mundo conhecem o elenco do Santos como ela. Nota 10. Nota 10. Ale. Nota! No Vieira, hein, Mota? Não adianta perguntar. Não, mano, eu já dei a 6, ô seu vendido. Ó, nota 4,5 com banho de loja, hein? Banho de loja. 4,5. Domênico Gato? Nunca viu. Nunca viu, Domênico? Cincão. Gostou, sim. Boa média. Boa nota, não. É média. Cincão, é. Tá boa, vai. Passa de ano. Hã? Passa de ano. Tá boa. Fez uma nota boa. Mas, ô, chefe, eu vou te falar uma coisa. Aí, o time todo tá desarrumado e a coisa não tá fluindo, aí o nego vai lá culpar aquele que é o melhor. Sim, como é se normal. Mas não dá pra deixar toda a responsabilidade em cima dele. Exato, não dá. Porque ele faz as jogadas, tem jogo que ele não faz, ok, ele tem direito também de ter um jogo que ele vai mal e tal. Mas ele faz as jogadas, os atacantes não conseguem fazer gol. A zaga é uma calamidade e todo mundo pega no pé dele, entendeu? Então é complicado. Vamos lá, mais uma cornetada. Sombra, me responde uma pergunta. É, tirar o Ceni seria a solução, já que seu discurso é que tinha um mal treinado? Outro ponto, nossa, quase 10 anos aí a gente não acaba com o treinador numa temporada. Eu também não concordei com a vinda do Rogério, sou São Paulino, evidentemente. Mas tirá-lo agora, acho que é um tanto quanto prematuro. Porque o problema do São Paulo não é só treinar, é uma dízima periódica e cada um sabe que parcela de culpa. Então, creio que deixar o Rogério agora com um time que está sendo formado seja mais assertivo. E gostaria que você debatesse sobre o tema. Maurício é melhor do campo, um abraço. Ah, eu acho que é lógico. Agora, nesse momento que você chegava e falava, vou tirar o Rogério, não tem cabimento. Explicação. Mesmo porque você tem vários jogadores chegando, tem que se dar um tempo para ele treinar. Os males do São Paulo não se resumem ao Rogério. Aliás, eu acho que o menor mal do São Paulo é o Rogério. E se o Rogério tá lá ainda inexperiente, isso não é uma culpa. Não é culpa dele. Alguém achou que era a hora certa. Uhum. Só que a gente há muito tempo vem de direções do São Paulo que sempre estão fora de time, cara. Escolhendo as coisas erradas na hora errada. Não, entendeu? Então assim, agora, o que eu quero dizer é o seguinte. Há momentos em que você vê situações de jogo que você sim, claro, você não vai chegar e culpar o Leco por uma situação de escalação. Ou por uma alteração. Eu não posso culpar o Leco por uma alteração. Eu não posso culpar o Leco se os caras não têm jogada pela lateral. Aí eu não posso. Não tem padrão de jogo. Exatamente. E o exemplo, aí que eu sempre recorro ao exemplo do Carilli, né? O Carilli, ninguém vai me convencer que o time do Corinthians é melhor que o do São Paulo, nome a nome. Ninguém. Mas não é mesmo. Não tem como convencer disso. Agora, pegou um cara lá, porque por mais problema político que você tenha numa equipe, por mais problema financeiro que você tenha, quando você tem alguém que é muito bom como técnico, o cara consegue fazer ali, bicho, pega um ovo, faz um omelete bacana. O técnico vira o melhor do time. Vira o melhor do time. Jair Ventura no Botafogo. Jair Ventura. Você acha que o Botafogo tem time pra estar onde tá? Também não tem. Ele tem time pra estar abaixo. Mas quando o técnico consegue fazer um trabalho... O Botafogo não tem problema financeiro? Você acha que o problema não tem problema político? O Botafogo tem todos os problemas do mundo e um pouco mais. O Corinthians também. Aliás, é difícil o clube que não tem problema. Sim. Só que chega na hora H, é o treinador, a bola e os caras em campo. Entendeu? E é isso. Agora, o problema é trocar o técnico. Nesse momento, realmente não tem jeito. Não tem nem técnico aí à altura do São Paulo para substituí-lo. Sim. E estão chegando vários jogadores. Agora tem que dar um tempo pro cara trabalhar com esses jogadores. Ainda mais porque eu acho que o Rogério também está no processo de amadurecimento. Eu já vejo certos acertos do Rogério. Que isso? Que é isso aí? É o Domênico. Domênico. Não, senhora. Esse Domênico aí é trash, viu, velho? Não. Também não é humano. Que isso, Domênico? Não é nem humano nem eu. Não, Vieira não é, porque não é. O WhatsApp de mulher não vai abrir. Não fala assim do Vieira. Mas foi sem querer, né? Foi sem querer, não é mesmo? Ele caiu na pegadinha. Sabe o que eu acho, Sombra, dessa história aí? Que a direção do São Paulo tá ajudando muito com esse trabalho horrível. Atirar uma eventual culpa que o Rogério tenha nesse processo. Claro. Porque vendendo Deus e todo mundo e deixando o Rogério cada dia com um time, eu acho que vai ser difícil criticar o Rogério quando acabar o ano. Você quer deixar claro também, tudo que tem de errado no São Paulo em termos de gestão, mas vem lá do Juvenal já, hein? Sim, é uma bola de neve, hein? Há muito tempo. É uma bola de neve. Isso. Agora, o que eu fico... Mas o Leco fazia parte também, né, desse grupo. Apoiava o grupo, é. Sim. Há muito tempo. Endossava, né? Há muito tempo que a mesma turma vem se revezando no poder, isso, né? E um encobrindo o outro. Agora, quando o Rogério tinha mais jogadores à disposição... Mesmo assim, você não tinha um esquema, não tinha padrão, não tinha um time titular definido. Então, agora é mais difícil mesmo, porque cada hora sai um. Mas agora você pode atribuir a direção. E ele começou com uma filosofia de jogo que, no meio do caminho, ele viu que... Isso. Ele veio com um negócio meio Osório. Isso. E depois ele falou, olha, não vai dar. É verdade. Então, ele perdeu uma pré-temporada, eu entendo, com uma filosofia de jogo. Ele, Rogério, falou lá no Bem Amigos, minha ideia de jogo é essa. Ofensividade total, etc. É a ideia dele. O melhor dos mundos do Rogério é esse. Ele prega isso. Verdade. Só que ele viu que não dá. Não deu. E aí tem que começar a remontar. Teve que mudar, né? Ó, quem tá concordando... Ainda bem que ele teve que mudar, né? Quem tá concordando com você e tá mandando um abraço pra todo mundo aqui é o Tiagão lá da Estela Barros Turismo. Tá mandando um abraço, Tiagão, pra todo mundo aí. Grande abraço, cara. Vamos lá, mais uma cornetada. Boa noite aí, galera. Eu não sei se a semana que vem o Rogério Ceni ainda vai ser técnico do São Paulo. Eu não sei se o Temer vai ser presidente do Brasil. Eu não sei ainda se o Aécio Neves vai estar preso. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês. Meu time ainda vai ser o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. É isso aí. Chupa, Motinha. Márcio Parra. Nossa, deitou no Mota. Porra. Porrada no Mota, velho. Mas ele não falou qual é o time? Deve ser o Corinthians, né? O cara é ligeiro. Ah, não falou. Mensagem tonta dessa, acho que é Corinthians. Como assim, tonta? Pode ser qualquer um. O cara é líder, não, tonta, chupa, não. Chupa o Ante. Ah, pode ser. Dá uma chupada aí, maluco. Nossa. O bagulho é o seguinte, vai ter que chupar mesmo, porque o Corinthians vai ser campeão brasileiro no final do ano. Sim, vai ter que chupar. Eu quero ver a cara de taxa de vocês. Teve que usar o diretinho da cadeia pra falar isso, velho. Perdeu o dia dele. Diretinho é o seu fiosco. Mais uma mensagem, mais uma cornetada. Oferecimento de HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aí. Eu sou santista. Luciana aqui, Souza, da Zona Leste, do Parque São Rafael. Mas eu nunca vi um time tão horroroso e jogar tão ruim igual esse time do Santos. Opa! Pode tirar daí só o Thiago Maia, Nossa, o Zeca e o Vitor Ferraz. O resto pode jogar tudo fora. Esse Leverkusen é ruim, como diz. Ruim! É ruim! Você é meu ruim! Fora essa porcaria. Ô, mas jura que você não viu um Santos tão ruim? Onde você andou nos anos 90? Eu sei quem tá falando. Onde que você vivia nos anos 90, meu? Ô, chefe, é o pior time que você já viu do Santos? Não, longe de ser o pior. O pior foi dessa época que a gente tá falando. É, Maurício Copertino. Quando o centroavante era o Guga. Qual é o seu pior? Guga Gol. Consegue escalar o pior? Eu não consigo escalar o pior. Goleiro, qual o pior que você viu? Ah, rapaz. Goleiro ruim do Santos? Difícil ter um goleiro ruim no Santos, cara. O Santos sempre teve goleiro bom. O Edinho era bom. O Edinho era bom, cara. Jura que você achava o Edinho bom? Então pronto, não precisa nem falar o lateral mais. Não, o Edinho, a gente foi quase campeão brasileiro com ele, né? Então ele... Vocês têm o título de quase campeão brasileiro. Não, campeão moral, né? Moral. Foi ridículo, Márcio Rezende de Freitas deu aquele título pro Botafogo, vocês não lembram? Sei. Gol do Camanducaia, legítimo, anulado. Isso é verdade. Ridículo. Lateral. Lateral? A gente já teve péssimos, né? Teve o Índio, jogou uma época... Ah, você não conhece o time do Santos nessa época, mas o Santos já teve times horríveis. Como que chama aquele cara que tomou o chapéu do Marcelinho na Vila? Ronaldo Marconato na zaga. Ronaldo Marconato, olha aí. Nossa senhora. Mas a gente teve ídolos também, que são grossos, mas são ídolos, como Paulo Almeida, como volante. Claudio Miro, bombeiro. Claudio Miro, nossa, Claudio Miro caiu com o Grêmio, velho. E mas atacante? Qual o pior atacante que você viu? O pior? Você sempre teve bons atacantes. Não, mas teve uns aí recentemente que Deus me livre. O Rodrigão, por exemplo, é um cara que nunca poderia ter jogado no Santos, né? O marido da Hortência? Não, esse não. O Rodrigão atual, que é o... Tá. Esse Rodrigão que veio do Alagoas. Esse, foi o artilheiro da Copa Nordeste. Veio com essa... Ele tá lá ainda? Tá lá. Tá. Terceiro reserva, mas o Kaique tá jogando no lugar dele. O Kaique, não sei, não acertou com o Grêmio porque não quis, né? O Grêmio deu sorte. É. Deu sorte e ele veio parar no Santos. Meu Deus. Muito bem. Tá difícil. É isso aí. Daqui a pouco tem mais cornetadas, mas agora eu tenho um recado legal pra você que quer curtir uma Copa do Mundo na Rússia. Rapaz, olha, já se passaram 3 anos. Estamos a 1 ano da Copa da Rússia. E você, sim, você que gosta de viajar, você que gosta de unir turismo ao futebol, você que gosta de estar numa Copa do Mundo, você já pode adquirir o seu pacote para a Copa da Rússia, sabe onde? Na Stella Barros Turismo. A Stella Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo, mais de 40 anos de experiência. E montaram vários roteiros já separados por fase para você. Você quer ir assistir só a primeira fase? A Stella Barros tem. Você quer assistir quartas de final, semifinal e final? A Stella Barros também tem essa opção. Você quer ver um jogo do Brasil? A Stella Barros tem essa opção também. Então, meu amigo, não importa quanto tempo você quer ficar na Rússia, a Stella Barros vai ter um pacote sob medida para você. Todos os roteiros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde vão acontecer. Tem guias brasileiros, guias russos falando português, e a hospedagem nas duas principais cidades da Rússia, as duas cidades-sede. Moscou e São Petersburgo, que são lugares fantásticos. Independente de jogo, ah, hoje não tem jogo, eu vou fazer? Vai passear, vai comer bem, vai passear bem, vai ver lugar bonito, que São Petersburgo e Moscou são lugares fantásticos. E até o fim de junho, que falta pouco, é hoje. Hoje. É hoje, rapaz, é hoje. Até hoje, você pode fechar o seu pacote com 5% de desconto e ainda em até 11 vezes. Ó, você pode parcelar em 11 vezes e ganhar 5% de desconto. Mas ligue agora. 2166-2250. 2166-2250. Se ligar agora, vai ter alguém da Estela Barros para te atender. 2166-2250. Ligue já. Informações também através do site estelabarros.com.br, tá? No estelabarros.com.br, Estela com S mudo e Estela tem dois L's, tá bom? Então ligue, consulte e agite sua turma, né? Porque geralmente os caras tudo... Você já viajou para alguma Copa do Mundo, chefe? Já viajei. Eu tive azar que foi no Brasil, mas eu já viajei. Mas a Estela Barros foi a empresa que melhor proveu logística para quem viajou pelo Brasil. Porra, isso faz muita diferença. A gente... Faz diferença, cara. Poxa, a gente teve que pegar carro, pegar 6 horas de estrada, porque não tinha mais voo, foi um absurdo. Não. Então, você era menino, meu. Você era menino. Tivesse essa... Você era muito burro. Essa dica. Nossa, antes, não teria feito essa besteira. Então liga lá. Vai pra Rússia, vai comer o original estrogonofe. O original, você que é chefe de cozinha, pra quem não sabe, o chefe Benedetti é chefe de cozinha. Não é, francês? É? Não, o estrogonofe é russo. É russo. É. Estrogonofe. Não, não era estrogonofe, não. É estrogonofe. Estrogonofe, não. Estrogonofe. Então, a Estela Barros com certeza vai indicar um restaurante bacana pra... Mas o estrogonofe que você vai comer na Rússia, por exemplo, ele é... Como é? Por exemplo, a pizza italiana, ela é diferente. Eu acredito que tenha bastante mudança. Nunca comi estrogonofe na Rússia, mas... Então dá dica de como fazer um bom estrogonofe, chefe. O molho é de vodka, né? Vai vodka. É, estrogonofe é uma receita simples, em teoria. Então, por favor, nos ensine. São cubos de carne. De primeira, né? Vai ficar mais... E aí mas você... pro crentiano que tá ouvindo agora, ele fala assim, bom, carne de primeira eu não tenho como comprar. E aí? Então, você faz com carne moída. Que der. Não, moída não. Carne moída não, carne de brincadeira. É mais barato, João, é mais barato. Estrogonofe de carne moída pra quem é banguela. Você tá louco? Ô, chefe, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem um amigo nosso, muito conhecido, sabe? É que eu tô pensando. Inclusive mexe aqui nos equipamentos. Ele me disse que não existe estrogonofe de frango. É verdade? Não, a receita original não existe. Com carne. Não existe, então. Não, existe. Se você faz com frango, existe. Inventaram. Para inventar e puseram esse nome. São adaptações. Ele fala que é um... É como se fosse um... frangonofe. É uma deturpação. É verdade? Uma... Adaptação. Tá na moda, é releitura, né? Uma releitura. É nem pizza com catupiry. É um ensopado. Ele fala que é um ensopado de frango. Pizza. Exatamente. É isso? Pizza também. É que nem a história da pizza. Pizza de berinjela não existe. Não, isso como não existe? Existe pizza de estrogonofe, eu já vi. É ridículo. É ridículo. Nossa, de pizza de estrogonofe não dá, né? E de batata frita, você já viu? Já, pizza de batata frita. Olha, existe. Batata frita, velho. Pizza de picanha. Pizza de batata frita não existe. Outro dia é uma coisa ridícula, né? É pizza com borda de coxinha. Vocês viram isso ou não? É. Pizza com borda de coxinha. É ridículo. E o recheio era salsicha. Aí você fala, existe pizza de borda de coxinha? Existe porque fizeram. Exatamente. Mas, então vamos lá. Mas pizza não podia existir. Pizza, Dodô, vou te falar. Lá na pizza Vila original Maria. Qual? Mas lá na Vila Maria, Domênico Gato. Qual que tem lá? Tem agora um temaki de carne louca. Quem não come, é verdade, quem não come comida já. Temaki, pelo amor de Deus. Temaki de carne louca, é bom. Mas você vai adaptando, é legal. Fala a receita aí, chefe. Por exemplo, você não come uma pizza portuguesa? Como? Ué, aí tá. Se você vai na Itália e pede uma pizza portuguesa, o cara bate o rolo na tua testa. Tô fora. Isso é, não. Pastel. Ah, você tá brincando. Ervilha, presunto, cebola, ovo numa pizza, tá de brincadeira. Fica gostoso. Mas não é ruim. Você vai dizer que você nunca comeu. Aqui no Brasil ela é bem difícil. Quem inventou de colocar ervilha na pizza? É a minha favorita. Minha favorita. Qual é a sua favorita? Não, eu gosto de pizza tradicional. Queijo e a pizza de calabresa com cebola. Exatamente. Porque você, então, é um cara tradicional. Essas que eu gosto. Você respeita a origem da pizza. Eu gosto, por exemplo. Eu gosto uma que é legal, acho que é tradicional. Marguerita é? É. Adoro. Sensacional, né? Napolitana. Porque a Marguerita. A Marguerita que vem com tomate. Isso, é. E com manjericão. Então essa aí. E manjericão. Ah, é bom. É. A de Alite é gostosa. Vou te falar uma coisa. Alite, mas é invenção. Se você não gosta de azeitona, por exemplo, você já tá errado. Eu tô errado? Lógico. Não tô errado. Tá errado. Não gosto. Então, mas tá errado. Eu tenho o direito de não gostar, como se eu tô errado. Italiano, velho. Você não devia comer pizza. Que porra, não gosto de azeitona? Acho coisa que pizza nojenta. Pizza é um negócio que é limitado. Ah, não, só eu como humano. Exatamente. Também, humano também tá comigo. Não, hein? Ah, não. Deveria ter aquele doc, né? Poderia acabar no mundo. De origem controlada. Você teria que fazer... Mas o meu avô, o Benedetti, italiano, que veio pro Brasil, ele falava que as pizzas originais que ele respeitava eram de queijo, mussarela, margarita, calabresa e romana, que é com alite. Só o resto é invenção. E não tem nada pior do que alite também. Ah, mano, pelo amor de Deus. É bom. Tem alite que é ruim, né? O resto é invenção. Não, você tem que comprar um alite bom. Comprar um alite legal. Exatamente. Você vai comprar aquele que é puro sal, é horrível. Por exemplo, pizza de alho e óleo. Ruim. Não existe, não, é isso. Ruim, é relativo. Não, é ruim. Tem... não existe. O mano vai come temaki de carne louca e acha bom. E acha isso bom, não tem problema. Eu não falei eu que gosto bastante bom, é de pastel de pelo. Eu gosto bastante. Ah, não! Você tá louco! Gosta? Oh. Da Dona Maria? Da Dona Maria? Meu Deus do céu. Ah, da Dona Maria. Aí, olha. Meu Deus do céu. O Ale é cirúrgico, né? Nossa. Você não falou a receita? Receita. A receita é muito fácil, é cubo de carne, você refoga com o que você tiver, cebola, alho, molho inglês, mostarda e adiciona creme de leite. Existem várias receitas, mas mais ou menos isso. Mas não vai uma vodkazinha? Vai. Então, na receita original, capaz que vá, é algum tipo de destilado. Ketchup, né? Também. Não, ketchup não, né, Mota? Lógico molho, sim. Molho de tomate, pelo amor de Deus. Ah, não, eu ponho ketchup. Ketchup. É o segundo da mesa, pô. O segundo não, velho. O cara gosta do Raí, velho. Ele mandou uma dessa, velho. Eu gosto do Raí, não. Semana passada foi o Ale que mandou essa, mas é só marcar, velho. Pode ser na garagem do prédio, tô de carro aí. É isso. Assédio. Olha isso. Assédio. O cara fala ketchup. Não, isso é assédio. Ketchup na mostarda. O cara se ofereceu. Não. Mas, ó, o Benedetti, ele fez aquela cirurgia, não fez? Do negócio do estômago? Fez. Não corre o risco de estourar o balão se você pegar com força? Meu Deus! Balão, meu! Não é isso, mano. Se pegar de jeito... Dá uma cutucada ali, né? Não balão, chega não, né? Mano. Não chega. Cutucar o umbigo por dentro, né? Esse negócio de cutucar já deu processo, hein? É, cutucar é complicado, viu? Complicado, né? Mas você não tá grávido, não, né? Não, graças a Deus. Ah, então tá bom. É um amigo nosso que fica cutucando a mulher dos outros. Um abraço, Rafael Perrone. Ai, meu Deus. Olha aí, vamos aí. Você não ouviu as manchetes? Então se liga, tem resumo. Resumo das manchetes! Are you ready, São Paulo? Olha só, Gomes é registrado na CBF e a estreia pelo São Paulo depende da condição física, tanto ele quanto o Petros. Tricolor por 34 milhões, não teve jeito? Vendeu o Thiago Mendes, 26 anos, para o Lille, da França. Mais um que vai aí. E não deixa saudade. What the fuck now, Palmeiras? Amanhã tem o Parmeira contra o Grêmio no Pacaembu, às 16 horas. O Cuca, sobre o Diego Souza, hoje da entrevista, falou que é improvável que ele venha. Que pena. É, amanhã deve ser o Fernando Praz, o Mike, o Antônio Carlos, Luan e Juninho. Bruno Henrique fazendo a sua estreia. Rafael Veiga e Michel Bastos. Keno, Eric e Miguel Borja, que tá com moral depois do último jogo. Se corre amanhã, mostra vontade, né? Scream for me, Corinthians! Guilherme Arana aqui, comenta se pode ir para o Bayer Leverkusen. Pode ser, foi um jornalista de lá que falou. Agora recebe domingão às 16 horas, zero de Brasília, em Itaquera, o Botafogo. Tem só uma mudança aqui. O Romero tá fora, tomou o terceiro pra alegria do Ale. Santos amanhã vai até o Estádio Olímpico. Quem vê deve achar que é um puta estádio, né? Mas é só o estádio do Atlético Goianiense, viu, galera? Nossa, eu fui pegar aqui a escalação do Santos. Meu Deus, eu achei que era o Atlético Goianiense. Vanderlei, Daniel Guedes, Nogueira, David Braz e Caju. Toma um Guaraná, suco de Caju. Yuri, Thiago Maia e Vitor Bueno. Vladimir Hernandes, Arthur Gomes e Kaique. Fala aí se não é o time do Atlético Goianiense. Segundo, eu volto com o placar. Ai, meu Deus. Boa. Que o Bento tá demais, velho. Esse, Bento, são os resumos aí, o resumo das manchetes do Estádio 97 no oferecimento de McDonald's, Dodô. É, Dodô. Ah, vamos falar de McDonald's, minha gente, porque agora é o seguinte, hein, olha só. O McDonald's vai surpreender você de novo, meu amigo. Olha só, presta atenção. Você que é chefe aí, ó, Benedetto, presta atenção. Diga, diga. Olha que sensação. Boa, vai lá. Essa vai. Receita fabulosa. Demais. Tomate, queijo, molho tipo pesto, preparado assim de uma maneira que você nunca viu, sabe? Chegou, senhoras e senhores, apresento aí o novo lanche caprese. Sim. O novo sanduíche. Aliás, vem essa semana que o pessoal trouxe pra muito gente. Muito bom. Bom ou não é bom? Muito bom. Bom, né? Mas é muito bom. Caprese, o novo sanduíche da linha Sinature do McDonald's, minha gente. Pão tipo brioche, duas carnes, duas fatias de queijo, tomate grelhado, alface e molho tipo pesto. Olha só, e de sobremesa. Sobremesa, vou dizer uma coisa pra vocês. Eles vieram também essa semana aí. Trouxeram o McFlurry. Vieram aqui de manhã. Esse aqui, o McFlurry, língua de gato trufado. Demais. Meu, vocês não têm noção do que é isso. Nossa. É o néctar dos deuses. Essa é a palavra. É o néctar dos deuses. Mano, é sensacional. Pô, cara. Descubra a nova receita aí. Experimente caprese no McDonald's, meus amigos. É McDonald's, pô. Bom demais, hein? Bom demais. Bom. Agradecer o pessoal do Mac, que outro dia trouxe aí uma sequência de sanduíches aqui. Nossa, aquilo, hein? Brincadeira. Umas batatas quatro queijos aqui, hein? Maravilhoso. Oh, muito boa. É isso aí. Passamos bem. Esse é o Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Vamos trazer mensagens aqui? Ah, não. Agora vamos ao Momento Sem Parar. Opa! Ah. É, Momento Sem Parar no estádio é assim, são três ouvintes na sequência. Sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja. Sem parar, sua vida no seu tempo. Toca, Asdrúbal! Ah, essa é a melhor. Essa é a melhor música. Canta aí agora, ô. Trouxa. Ninguém canta. Canta, todo mundo canta. Ninguém canta. Vamos lá, Ali, vamos lá. Vamos lá, mano. Ai, Leque! Ai, Leque! Ó, Botinha! Todo dia, toda hora, ele gosta, ele adora. E aí? Ai, ele é gay. Ó, Botinha, boa, Botinha. Foi o que mais cantou, boa. O cara ficou indignado. Coloca de novo, então. Vamos lá. De novo, minha música, vai. De novo? Eu já tô com a gente na linha. De novo. Alô? Alô? Quem fala? Jardel. Como? Jardel. Jardel, saudade de Jardel, velho. Jogava muito? Jogava muito. Também depois que saiu do Grêmio. Só jogou no Grêmio. Não, apesar que ele foi chuteira de ouro no Porto. É, e uma carreira política vergonhosa. Vergonhosa. Cheia de escândalo. Vergonhosa. Meu qual Deus. A graça de você ser político e não ter uma carreira vergonhosa? também, né? É, aí não tem, né? Qual deles não tem, né? Qual deles não tem, né? Que graça tem você não tá aí num lava-jato? Pois é. Ter absolvido no STF. Que graça tem, né? Ser companheiro do garotinho na cela lá. É, ter absolvido. Nossa, Jardel do quem? José Godoy de Lima. Jardel José Godoy de Lima? Isso. Quantos anos, hein, o Jardel? É. 36. 3.6. E o bairro que mora? Paris. Opa. E o time? São Paulo. Porque chupa. Você chupa. É. A gente vende muito, velho. Cuidado no final de semana, hein? A gente vende muito. Que cuidado, para. Por quê? Vai ser... Vocês vão ganhar do Flamengo? Vamos. Mota... Vamos. Vai ganhar do Flamengo? Tá tão na cara que vai dar Flamengo que vai dar São Paulo. Quer olha. Apostar? Vai dar São Paulo, rapaz. Quer apostar? Ué. Quando o teu time foi assim, tava tão na cara que ia dar Palmeiras e deu São Paulo. Quando foi isso aí? Porrada no agora quando agora. Foi isso aí? Tava na cara onde? Tava na cara, para. Todo mundo falava. Palmeiras tava voando. Só um minuto. Para. foi com o Eduardo Batista, tá de brincadeira. Ué, mas era o Palmeiras, não era? É, mas Eduardo Camisa do Palmeiras, ninguém. Elenco do Palmeiras. Leiloca no comando. É. Não, ué. Mas Eduardo Batista. Ué. Ué, vem agora. Ué. Mas, ô Jardel, vamos botar o Jardel no papo aí, Jardel. Ué. Fala tudo que você quer falar, porque você não, às vezes não tem a, nunca teve a chance de falar. Agora você conseguiu a ligação. Você só ouve eu falando, ouve o Mota falando. Verdade. Ouve o nosso amigo Benjamin Bax Tricolor falando também. E aí? Eu sou obrigado, graças a Deus. Acho que é a quarta vez que eu consigo falar com vocês. Acho que menos de 2 anos que eu tô ouvindo o programa. Ah. E... Mas não fomos campeão nesses últimos 10 anos também. Infelizmente não, né? É. Devido aos jogadores que o São Paulo tá vendendo aí. É. É, acho que o São Paulo tá fazendo bem, tá vendendo um jogador que não trouxe resultado nenhum pro São Paulo. Você acha títulos, que isso... né? Porque financeiramente até que tá entrando um dinheiro legal. Mas o Peterson, por exemplo, bom jogador, Jusilei, bom jogador. É, os caras que saiu, o Thiago Mendes, pelo amor de Deus, né? Jogadorzinho médio. Pô, mas não. Mas, tudo bem, eu entendo o que você tá falando, eu respeito a sua opinião, mas David Neres não teve chance de mostrar. O Luiz Araújo... Não teve. Pouco tempo. Não teve nem chance de mostrar. O David Neres jogou 3 meses, praticamente. Até eu vou falar pra você, concordo. Ninguém vai morrer de saudade do Thiago Mendes. Mas será que não é porque a gente teve gestões muito atrapalhadas que, de repente, alguns dos jogadores que a gente fala assim, ah, não vou sentir falta, a gente não poderia agora estar sentindo falta se eles tivessem desenvolvido um trabalho melhor dentro de um contexto mais interessante, entende? Eu acho que é... Muita gente perde jogador porque é mal administrado. Você tá com o rádio muito alto. Baixa um pouquinho. Baixa um pouco. Alô? Jardel? Sim, baixei, Sombra. Entendeu? Quem sabe, num outro contexto, o Thiago Mendes não desenvolvesse um futebol melhor. Entende o que eu tô dizendo? Sim, perfeitamente. Eu tenho medo, por exemplo, que às vezes vem um Petros aí, você fala, pô, o cara tava bem na Espanha, né? Aí chega, vai falar assim, não joga bem. Ah, porque, também vende depois, também não fez falta, não rendeu nada. Mas por que que o cara vem e não rende? Tudo no São Paulo nos últimos anos não rende. Por quê? Todo jogador... Outra coisa que eu vejo o torcedor sempre falando. Oh, esse time é um time de encostado. Ah, esse time é um time lesado. Pô, você acha que todos os jogadores que passam pelo São Paulo nos últimos 10 anos são lesados? Não. Eu acho que assim, o ambiente faz, às vezes, o jogador entrar numa maré que não é legal, cara. O cara às vezes não produz. Então, Sobra, o São Paulo começou a cair. Na verdade, o São Paulo quebrou quando o finado Juvenal se perpetuou no caso dele, né? No cargo dele. É. Terceiro mandato. Aí o São Paulo começou a cair, meu. E aí o São Paulo hoje passa vergonha. Nós, torcedor, né? É. A gente tá passando muita vergonha, muitas humilhações nesses últimos anos aí. Igual você falou do David Neres, que nem jogou direito no profissional, o Lianco, o Luiz Araújo. É porque os caras precisam vender, tá devendo até a cueca. Tem que vender mesmo, tem que fazer. Se tivesse uma gestão boa, uma diretoria competente, esses jogadores ficariam no time, subiriam para o profissional, ganhariam títulos e depois iriam embora. Você não vê o Lucas? O Lucas ganhou a Copa Sul-Americana. Se tivesse ficado com o Lucas mais um tempo, aí vinha o Luiz Araújo, o David Neri, o Lianca, essa geração boa aí, a gente ganharia tudo. Mas não dá para segurar, é muito dinheiro. E os moleques nem tendo no profissional, como é que não vai vender, né, o David Neri? 40 milhões, eu acho, de reais, né? Mas olha, o Leco deu uma entrevista pro Globo Esporte, e o repórter perguntou, esse entre e sai de jogadores não é uma realidade de hoje, o repórter fala. Daí o Leco fala, não é de hoje, o Careca um dia foi embora, nosso maior centroavante, o Serginho, o Gerson veio. O Leco, vem cá, o Serginho foi embora, é óbvio, todo mundo vai embora, até você vai embora. O Serginho ficou uma década no São Paulo. Uma década. Como que você usa o Serginho como exemplo de jogador que entra e sai? Aí ele colocou aqui, o Careca foi embora. O Careca entrou, chegou em 84, 85, 86, foi embora. Em 87. O cara foi embora 3 anos e meio depois. Deixou título paulista e brasileiro. Então, não usa os exemplos também. Olha, vou te falar, viu? Eu acho que quando aparece uma revelação... Mota, que é pior. Recentemente, o Raí foi embora. O Raí chegou... Recentemente? O Raí chegou em 88 e foi embora em 93. Meu Deus. O cara dedicou 6 anos. Não dá, velho. O cara é louco. 6 anos, 5 anos e meio. E depois... Absurdo. 5 anos e meio. Mundo paralelo, gente. Não como dá que nem... pode comparar a situação atual de entra e sai com Careca, com Serginho e com Raí, seu Lé. Como que você pode fazer isso? Não dá, porque eu tava ali na entrevista e o cara. E ele fala numa naturalidade: nós vendemos desde janeiro 22 jogadores. Gente, não é normal um time vender 22 jogadores, a não ser que tenha acontecido, sabe, uma briga lá dentro, técnico, todo mundo brigou, aconteceu uma confusão muito grande e o time tá horrível e tá pra cair, e aquela confusão, e às vezes acontece, você vê esse time pequeno, né? O cara manda todo mundo, manda o elenco inteiro embora e contrata outros caras. Não é normal um time vender. É jogador compromissado. Mas todo ano começa, queremos um jogador compromissado. Então, todo ano é a mesma história. É a gestão deles que tá errada, porque eles têm que fazer o jogador ser compromissado. Tem que fazer cumprir o contrato, entendeu? Tem que fazer, o cara tem que ver por parte dele que, meu, eu vou cumprir esse contrato até o fim. Vai vir uma proposta, eu vou me segurar aqui e eles vão falar pro cara assim, ó... Você vai ficar. Você acabou de renovar o contrato. Você acabou de ter aumento. Você não pode vender um cara que você acabou de renovar o contrato e ter aumento, gente. E, Mota? Mas não tem alguma coisa no São Paulo que não, acho que não tá agradando nem os jogadores, porque você viu o Mike, o São Paulo comprou o Mike por uma bala e, de repente, o Mike caiu de uma tal forma que ele quis ir embora. A primeira proposta, ele foi embora, cara. Aí agora tem que trocar todo o time porque alguma coisa não tá agradando os jogadores. Vai te falar, né, hein, velho? Ó, essa venda do Maicon, o São Paulo tem que agradecer, velho. Sim, foi. Vai ter que ir daqui pra Aparecida. É porque é muito difícil, véio, você vender um jogador na idade dele pelo valor que foi. Não, e embaixo, mano. Embaixo. Pelo momento do Maicon, tem que agradecer mesmo, porque o cara caiu de uma tal forma que, pelo amor, entendeu, de Deus, agora, o Bragantino ele jogaria. E é um cara que sempre viveu na Europa. Sobre o Maicon? Sobre o Maicon? Só uma coisa, eu não sei se é verdade ou não, mas outro dia eu vi na internet a seguinte informação. Ele tava lá com um índice de gordura maior do que os caras que estavam contundidos. O apelido dele, nossa, era foie gras no elenco. Ah, não! Como que podem deixar um jogador chegar nesse estágio? Ah, o Cueva, São Paulo teve 10 dias de sem jogo, né? Praticamente uma mini pré-temporada, ele voltou, parecia um B minúsculo. Verdade. Você tá falando das vendas, né? O Galvão, o menino lá, nem jogou nem no profissional, jogou. Já foi vendido, é. Já da base, já foi embora. E há vários aí, esse... O Brenner, né? Esse menino novo. O Brenner, mas... O São Paulo teve que esconder ele no campeonato que teve lá. Porque o cara, todo mundo tava em cima do moleque. O Mônaco queria ele já. O São Paulo falou, não. E agora sentou com ele... Já renovou um contrato. Renovou pra vender agora. É, vai vender, porque tá todo mundo atrás do moleque já. O moleque nem jogou no profissional. A primeira proposta de chegar, vende. Não, e ele é tipo assim, jogador de, diz que 20 milhões de euros, uma coisa assim. O moleque vai... É porque ele na base é um cara que faz muitos gols. Ele chega uma... tá quase atingindo o número de gols que o Gabriel Jesus, que foi o recordista de gols, né? Em Campeonato Paulista de base, se não me engano. Sim, ele fez muitos gols. É. Ô, Jardel, deixa o seu palpite aí pra São Paulo e Flamengo, lá no Ninho do Urubu, com 200 conto o preço do ingresso. Nossa, mentira. R$200 é o preço do ingresso de visitante. Sério? Eu acho que o Rogério 200 não passa reais. Dessa, viu, Sombra? Hã? Isso aí é o Flamengo, né? Que... Eu acho que o Rogério não passa dessa, não. Vai tomar uma paulada do Flamengo lá, com certeza. Vai. Já vai, foi. Vai. Você quer que e passou com o Fluminense em casa, e passou com o Atlético Mineiro, que vai ganhar do Flamengo lá no Rio, não vai ganhar. E aí, eu acredito, velho. Mas futebol tem dessas coisas. E aí, se o Palmeiras, todo mundo falava que a gente ia levar uma guasca, velho. Parecia o Real Madrid jogando. Uma vez na vida, outra na morte. Parecia o Real Madrid, velho. Essa vida é morte, tá 15 anos. Uma vez na vida, outra na morte. Não, para, lá você é nosso freguês, a gente dá na cara mesmo, Domenico. Tem tudo pra entrar na zona do rebaixamento, porque jogam Vitória e Bahia, né? Mas por que não continua aquele ritmo? Um jogo contra o Palmeiras, aquele jogando, ganhou de 2-0? Não ganha de novo. Por que não continuou o ritmo, jogando com os outros adversários? A gente podia jogar todo final de semana contra o Palmeiras no Morumbi, né? A gente ia ganhar sempre. Então. 15 anos assim, velho. Vai ser 3-1 pro Flamengo, Sombra. Vive disso aí, que só isso que resta pra vocês. Os três times que estão abaixo do São Paulo. Mas deixa eu viver de alguma coisa. Ô, Jardel, fala ali. Certo. Não, é que o Atlético Goianiense tá em último lugar, não pode chegar aos 11 pontos do São Paulo. Mas esse final de semana isso muda. 6 pontos, Mas de qualquer forma, daí o Avaí recebe a Ponte, tem 8 pontos. Pode ir a 11, o mesmo número que o São Paulo. E o Vitória e o Bahia se enfrentam. Quer dizer, se tiver um vencedor aí e o São Paulo não vencer, o São Paulo pode... Esse tem quanto ponto? Quantos pontos? O Vitória tem 8 e o Bahia tem 10. Ah, mas se der um empate... É, então, se tiver um vencedor nesse jogo, fora que o Avaí também recebe a Ponte Preta. Quer dizer, não é impossível ganhar da Ponte jogando na Ressacada. Cara, dá mó dó ver vocês assim debatendo essas contas aí pra não cair, velho. Ah, é, eu lembro. Dó? Eu lembro de você. Dá mó dó ainda mesmo. É? Ah, mano, eu lembro de você assim, aqui, véio. Aqui mesmo no estádio, falando. Oh, mas... tem que alcançar 45 pontos. Eu torço por isso. Eu lembro muito bem disso. Não, mas isso é o objetivo. Do Corinthians esse ano ainda é também. Ah, tá ainda bom. É, porque todo time precisa alcançar 45 pontos pra não cair. Mas é que tá, o Corinthians ele vai alcançar. Agora vocês estão fazendo conta pra 38ª terça. Ninguém tá fazendo, quem fez conta foi o Alê, não foi? Não, não, mas você também faz. Não, não faz. É que você não tem a decência de falar no ar. Não faz, não. Mas sinceramente eu não acredito. Ajuda pra alguém. Não acredito que o São Paulo caia. Não, eu também não. Não acredito nisso, não. Mas faz parte, né, da discussão do dia a dia, né? Não, mas você acredita bacana. Que caia? É. Não, isso é uma outra história que só vocês querem. Mas... É, só os antes. Ô, chefe, você acha que o São Paulo... Comeu. Não, não. Não. São Paulo tem times muito piores para cair antes de São Paulo. Estranho no Ninho. Ó, não sei não, hein, do jeito que tá... Mas não perguntei o seu gosto de torcedor. Não, é, não, sinceramente mesmo. Fala o que você quiser, tô brincando. É... O São Paulo, do jeito que tá jogando, né, precisa melhorar muito para ficar ruim, né, como costumam dizer, né. No momento, não vejo muita esperança, não. Esse ano, não sei não, hein. É mesmo, é. A esperança é a única que morre. Seu lado corintiano tá falando um pouco alto, hein. Não, não. Ué, meu lado corintiano sempre fala alto, mas dessa vez a gente tá tentando ser o mais coerente possível, né. Esse ano tá... Sombra. Oi, fala, Jardel. Pelo que tem acontecido nos últimos anos, eu acho que a diretoria do São Paulo tá tentando derrubar, viu? Ah, não. Tá tentando derrubar. É. Mas, velho, a Série B não é tão ruim assim. Não, não vem com essa historinha, né? É verdade. Essa historinha aí, a Série B é a praia grande do futebol. Ninguém quer ir, mas quando tá lá, se diverte. É, eu tô vendo o Inter se divertir. Ah, é legal. Não, o Inter tá adorando lá. É que o Inter não levou um cooler. Se tivesse levado, tava em casa. Ele tá levando no cooler, né? É. No cooler, é verdade. Jardel, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Merchanzinho. Faz aí, merchanzinho. Aproveitar que eu tô aqui no McDonald's, vou fazer o merchan. Ah, opa, você tá aí no McDonald's? Pediu que sanduba aí? Eu pedi um Big Mac, a minha esposa um Big Mac também, né? Meu filho um McLanche feliz. Legal, bacana. Olha, depois pede esse McFlurry aí de língua de gato. Bom. Rapaz, é bom. Boa, legal. Bom. Minha esposa fez cara de nojo aqui, que esse negócio que você falou aí. Do quê? Quê? Então a tua esposa é louca. Não, fez cara de nojo pra você, ela olhou bem assim. Ela falou assim, nossa, o que eu casei? Oi, faz aí. Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Só a nova linha Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa. Aí, ganha um kit exclusivo. E o voo de 99 corpos. Aê, beleza, cara. Ganhou dos 3 prêmios, 3 dias úteis pra retirar entre 9 da manhã e 5 da tarde, tá bom? Um abraço pra você, um abraço pro Mota, pro Alê, pro Mano, olá. Pro Marcão, não tá olá, ainda mais, eu sou. Valeu, mano, tamo junto aí. O Marcão não tá aqui hoje, podia dar o clássico em família, né? O RG. Olha o ô, RG, sobra. É verdade. Olha hoje tá o Benê aqui, o Benedetti que tá no lugar dele, ó. O RG foi ali fazer o recall do marca-passo, mas tá voltando já. Ah, não, daqui a pouco não. Ele tá aí. Uhum. Elástico frouxo. Ô, valeu, abraço. Mamãe, olha aqui. Ó, mamãe, olha aqui, mamãe. Ah, não, ele vai começar por criança, não. Ah, não. Ah, não. Você não gosta de criança? Você não gosta de criança? É, eu gosto, olha aí. Vocês têm muitos. 3284-7097. Vamos lá, segundo ouvinte no momento sem parar, ainda mais fácil. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca, Asdrubal! Que isso, chupa que é legal! Chupa, Domênico! Pega no meu! Chupa, Domênico! Chupa, Domênico, pega no meu mundial. Chupa, Domênico, chupa que é legal. Versão a capela. Vou deixar falar assim do Dodô, não. Qualquer dia eu desplugo esse microfone. Não. Isso não é legal, o que fazem com o Dodô. Vou dar-lhe uma pancada, velho. Vai ser uma só, mano. Eu não vou admitir, não. Mas é uma só. É uma pra morrer de vez. Porque, assim... Ameaça. Você não ameaçado durante o jogo. Falei o que eu vou fazer com quem é. Morrer quem? O Mota tem licença pra matar. Tipo 007. Ah, tem? Você já tem licença. Alô? Alô, quem fala? É Fábio, Dodô, beleza? Óbvio, Fábio. Fábio. Tudo bem, Fábio? Bora. Beleza, Dodô. Tamo aí. Fábio do quê? É Fábio Vinte de Oliveira Benedito. Benedito? Opa, quase. Meu, é, Benedito. Benedito. Quantos anos você tem? 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, né? Nem que é a idade do médico. Nem que é a idade do meu pai. Isso, cara. Que isso. E ô, meu velho, e o bairro? Aqui é Conjunto dos Metalúrgicos. O Benjinha não tá aí hoje, né? Não, hoje não. Bah. Oi, Osasco. Bah. Osasco. Osasco. Ah, o bar já tá ligado. Sou cliente antigo aí, já falei aí já. Demora em Osasco, cuidado com o bar, hein? Bar, hein? Você nunca viu o bar por aí, não, né? Não, Motinha. E time? Ah, tricolor, né, Sombra? Cara animado, tá vendo? Um cara que não vê desgraça. Crise. Que crise do que, ô? Não, tá nada. Não acabou o campeonato. Não acabou o campeonato, não. O Santos quer São Paulo disputa 15 títulos aí, calma. Não tá na zona perto da Sul. Se preocupa aí com a tia aí, vai. Tri-eliminado. Ah, se preocupa em colocar uma estrela aí, ó. Ô, lógico. Se preocupe em pagar o Gabriel, porque aí a arena lá, o Odebrecht, nem vocês, ninguém vai pagar. Peraí. Nossa, deu deitada agora. Ô, Vieira, pega o resto do mano. Recolhe o mano aí. Recolhe aí, mano. Pelo amor de Deus. Pega os restos do mano. Ô, Mandiná, como é que você fala isso? Todo dinheiro que o Corinthians arrecada, escuta aí, ô prego. Prego não. Todo o dinheiro que o Corinthians arrecada com bilheteria, o Corinthians ele usa pra pagar o estádio dele. Então fecha a casinha aí, Paquito, que o Corinthians não te deve nada. É, mas deve pro. O Corinthians não te deve nada. Peraí, o Gabriel é de sua posse? Ué, mas a gente tá sabendo, pode falar. O Corinthians ele fez um favor pro Monte Azul de colocar o jogador numa vitrine que possa ser vendido. Que vitrine, os caras querem que vocês paguem. E o Corinthians ele vai pagar Paulo, quando bem entender. Paulo, fala desses caras aí não, deixa. Ué, peraí, quem tá puxando assunto do Corinthians é você, não, o Paga-Pau. Não, você não, você que falou xixi. Paga-Pau. Ué, peraí, quem começou a falar aqui de Gabriel? Você falou xixi. Quem falou de Arena Corinthians? Ele, só falei pra você se preocupar em pagar os caras e deixar meu time quieto lá. Então, fecha a casinha aí, filhão. Nossa, tamo pega aí. Os restos humanos aí, sim. Nossa, humano. Tem um pedaço aqui de braço. É. Que braço, hein? Você gostou, chefe? Você gostou do braço do mano? É enxuto, né? Eu gostei desse. Ele é bem compacto. Porra, assim, achei legal. Aí, ó. Agora fala do teu time aqui que vai cair pra Série B esse ano, aí eu prego. Vem, fala aí, chefe. Fala do seu time aí. Eu? Time gigante não cai. Fala do teu time aí que tem o estádio velho. Eu? Time grande não cai, mano. Se você não gostasse de velho, você não dava nem beijo no teu pai, ó. Não, mas eu não falei que eu não gosto de velho. Mas é, velho não gosto pra ninguém. Então fala assim, eu amo o Morumbi. Fala aí, mano. Não, estádio velho é muito ruim. Não inclusive, é velho, mas não devemos nada, né? Então, ó, inclusive... É nosso, papai. É um estádio que coloca a vida do torcedor em risco. O torcedor do Corinthians outro dia quase morreu queimado. Por causa das instalações elétricas velhas. Os anjinhos do Corinthians, torcedores. Não adianta nada meu vizinho ter uma BMW lá igual ele tem e tá devendo 20 prestações, eu tenho meu carro velho, mas tá pago, ninguém pode tirar isso. Ih, desculpa. Nossa, eu prefiro andar com o carro novo financiado. Olha a mala, velho. O teu carro é capaz de você bater a perna na porta e pegar a teta. Nossa. Ô, mano. Vai cuidar lá do Corinthians querendo tacar aquela lança espetada na bunda lá, lembra? Então, o cara não tirou, tá de recordação, acho que ele guardou a lança. Né? Isso mostra também que é um estádio inseguro pelo lado da arquibancada também. O cara despencou lá de cima e caiu. É estádio raiz. Estádio raiz, é isso aí. Mesmo construído há mais de 50 anos, não tem ponto cego lá não, viu? Ah não, não tem não, imagina se tivesse. Você já pegou aquele anel inferior do Morumbi? E quando você mota, paga? Fala o seu anel aí, mano. Anel inferior do Morumbi? Você não conhece nem o estádio que você tem. Ô, Sombra, mota. Se você paga a arquibancada, se você paga um lugar coberto do Morumbi, você não toma chuva não, viu? Se o cara, mas quando chove muito, filhão. Você até faz a hidromassagem lá, né? Lembra? Não faz mais não. E ô Benedete, no Morumbi... Se o cara tiver um grau de... Pega as banhas aí, assopra o balão. O maior templo do futebol mundial agora é um ginásio poliesportivo. E no Morumbi, na arquibancada superior, aquela arquibancada do Morumbi, se ele tiver um grau de miopia, ele não viu o jogo. O Morumbi precisa assistir o jogo, Vieira, lá em cima. Você tem que ter como se fosse aqueles binóculos que você tem ponto turístico pra poder ver o ponto lá do outro lado. Ver uma ópera. esperar. Tem que poder assistir assim, sabe? Todo mundo assiste, sempre assistiu lá e sempre gostou, velho. Desculpa, o Pacaembu dá um show no Morumbi em termos de tudo. Paga pau mesmo. Deixa eu falar uma notícia importante aqui, deu na ESPN. Ok. Acabaram de apurar que o assistente pediu, o de técnico do Rogério Ceni pediu demissão. Qual o nome dele? Michel Bailey. Michael Bailey. Nossa. Michel Bailey. Ai. Nossa. Foi o Ale que me ensinou assim, velho. Não foi. Duvido. Ale, fala como que é o nome certo, Ale. Michel Bailey. Pra mim é Michel Bailey. Agora vai Michel Bailey. Eu acho que ele não tinha pedido demissão, mas depois dessa pronúncia. Agora ele fala. Então vai embora, os caras não acertam nem meu nome. Vou embora, não, eu vou embora. Ele pediu as contas, será? Sério? Será que ele ficou putinho? Putinho com o quê? Ué, muita gente falando aí que ele não tava ajudando em muita coisa, não, né, velho? Não sei, isso aí quem tem que saber é o Rogério. Será que ele foi negociado também? Será? São Paulo vendeu o assistente técnico. Ó, não duvido, velho. Não duvido. O São Paulo vai até assistente agora. Ô, Fábio. Fala aí, Sombra. Você acha que o São Paulo, com essas idas e vindas, fica mais forte, fica a mesma coisa ou enfraquece? Ó, Sombra, ficar mais forte vai depender agora, sim, eu acho que do trabalho do treinador. Né, porque aí agora, só que assim, vai depender da diretoria também agora não entrar na onda do empresário do Cueva, igual você escreveu no seu Facebook lá que eu acompanho, até comentei e tal, e no, a diretoria não entrar na pilha do empresário do cara que com certeza quer ganhar dinheiro, e torcedor idiota também de São Paulo que vai no Instagram lá do cara ofender o cara, pro cara não sair, porque ainda na minha visão ele é peça, ele é o 10 que o São Paulo precisa, entendeu? Ele é peça fundamental. Eu acho que o São Paulo começou o ano bem, fazendo um bom campeonato paulista ali, o time ainda cansava no segundo tempo, mas fazia bastante gol. Aí o Cueva foi pra seleção, voltou machucado e parou de jogar. E aí o São Paulo deu uma caída, foi desclassificado, teve tudo aí que aconteceu, que a gente já sabe. No brasileiro, o São Paulo começou teoricamente bem, e aí no melhor jogo que o time fez, que foi contra o Palmeiras, e aí só corrigindo o Domênico, não é Eduardo Batista, já era o Cuco, técnico do Palmeiras, quando o São Paulo ganhou de 2-0 lá no Morumbi. Bem lembrado, que, acabou de chegar. Por sinal, foi o dia da valsa. O São Paulo, ganhou. Nossa, já perdeu dois clássicos o Cuca, então, hein? Nossa. O São Paulo ganhou. Mas não, o Palmeiras ganhou. E que lugar que vocês estão? Não, mas só perdeu. Tô conversando. Não pode falar que perdeu. Só perguntei. Mas você só vive disso, velho. Você só vive uma vitória do Morumbi. Aí te compara o seguinte: você fala do teu time. Presta atenção. Se eu estivesse no lugar dos senhores, eu estaria muito preocupado. Não estaria comemorando vitória só em cima de um clássico de um time. Ah, comemorar sempre. Desculpa, adversário. Eu sou o cara. Eu sou o cara mesmo. Chupa, não. Chupa. Não ganha lá dentro, não ganha. Te dá na cara. Então mesmo. Fica com um time que eu comemoro mesmo, ninguém vai impedir. Domênico. Fica, isso, só vive disso. Só vive disso, então. Gente, deixa o Fábio falar. É só parte do raciocínio. São Paulo fez o melhor jogo, talvez, do ano, aquele jogo contra o Palmeiras, ganhou de 2-0 e tal. E aí, na hora que o treinador poderia falar, puta, achei o meu time, achei o meu jeito de jogar, na hora que ele tinha a oportunidade de repetir a escalação, venderam o Luiz Araújo, que foi o motorzinho do time. Então, eu acho que aquela o Rogério, ele tem os defeitos dele, como, por exemplo, escalar o Lucão num clássico ou em qualquer outro jogo é erro do Rogério. Ele tem insistido num esquema que o Cícero Lento, o São Paulo ficava com um a menos no meio campo, foi erro dele. Mas o São Paulo, mesmo assim, todo jogo, acho que foi ontem, que o torcedor ou vocês falaram aí, todo jogo o São Paulo faz um gol. Só que aí as falhas individuais atrapalharam um pouco. E o Rogério, se você pegar aí, não por preferência dele, mas por departamento médico de São Paulo, que é pífio. O maior erro da história da era juvenil foi ter demitido o São Paulo, que era o exemplo. Trazia jogador, como já diria o Mano, que precisava fazer um transplante de perna lá no IML e botava o cara pra jogar. Aí o São Paulo demite todo mundo. O cara vai pra lá, não volta. Entendeu? E aí o Rogério, ele não conseguia repetir a escalação. Vamos ver se agora, com esses jogadores que chegaram, se ele conseguir durante 5, 6, 7 rodadas repetir a escalação, ele vai ter um time. Que é mais ou menos o que acontece com o Corinthians, que acontece com o Grêmio, que acontece com os times que estão lá na frente. O Cuca agora que está conseguindo repetir a escalação do Palmeiras, ele está fazendo o Palmeiras jogar. Bem ou mal, aí tomou 3-0, empatou, tal, foi lá, tal, ganhou o jogo de 1-0 do Atlético aí que vocês falaram, mas é um time que tá, você vê que dá para fazer, que o técnico consegue repetir. Agora o técnico consegue repetir o time, porque a diretoria vem de 3-4, ou a diretoria, ou o departamento médico não devolve o cara, ou quando devolve o cara baleado. A única verdade que o empresário do Cueva falou foi que o São Paulo forçou ele a jogar machucado. Esse é o departamento médico horroroso que a gente tem. Não, ele não falou que forçou jogar machucado. Ele falou, falou que precisava de mais tempo de recuperação. É. Como tinha o jogo do Corinthians. É, como tinha o jogo aí do aceleraram Corinthians, a volta. É, mas é porque é um departamento médico ruim. O São Paulo vai, a preparação física do São Paulo. Teve 2, 3, 4 jogos no Paulista aí que o São Paulo empatou, sei lá, com o Mirassol, com o Catanduva, sei lá se tem também. Que o São Paulo, aos 30 minutos do segundo tempo, os caras não aguentavam andar. Os caras não aguentavam andar, os caras foram pra cima, jogavam a bola na área e conseguiam fazer o gol, entendeu? Então acho que tem os erros do Rogério, e aí volta lá no começo do ano que todo mundo falou, pô, é um técnico que vai ter que aprender, a torcida vai ter que ter paciência, ele vai errar, ele vai tomar uns tombos e tal, tal, tal. Só que perto de tudo aquilo, eu acho que ele tomou, perto do que ele é, que a mídia fala, você pega o companheiro do Mano lá, que aquele lá, pelo amor de Deus, até ânsia quando ouve a voz daquele Fábio Sormani lá, pelo amor de Deus, o cara chato, velho. Por quê? Só fala besteira, porque só fala besteira, né, Domênio? Não. De qualquer time, ele só fala besteira, pelo amor de Deus. O cara parece que ele tá em 1985 falando em 2017 na TV. Pelo amor de Deus, só fala besteira. Mas aí, assim, aí eu acho que exagera um pouco por ser o Rogério até, entendeu? E aí, vamos ver agora, com esses reforços, eu acho que vai sim, um meio de campo ali com o Petros, com o Jusilei, que precisa proteger melhor a zaga, que fica exposta ali, e agora com o melhor zagueiro, né? Vamos ver se esse Arboleda aí dá um jeito ali do lado do Rodrigo Caio, que segundo o Leco, não vai ser vendido. Vamos ver, né? Sei. O Arboleda que ainda não pode jogar, que ainda não tá regularizado. É, não tem documentação ainda, né? Infelizmente. Ainda não. Deve estar lá no poupa-tempo. Tá clandestino no país, então? Ainda não chegou. Como é que você fala aí, mano? Não baixou o gravame. Não baixou o gravame. Não baixou o gravame do cara. Isso aí. Ô, Fábio, grande abraço pra você. Só falar mandar um abraço pra vocês aí. Curto vocês pra caramba. Valeu. O Ale, cara, puta, Ale, você é sensacional. Curto você lá no Instagram, lá, cara, e no Face. Ah, cara, sensacional. Ah, o melhor decreto da história foi o que a dona Encrenca fez, que falou que bonito é você quando ela bebe, tá ligado? É verdade. Tem razão. Sensacional aquilo lá, cara. Ó, tão aí. Só fazer o merchan aí é que é... Todo dia de clássico no McDonald's. Opa, ganhei um par de vouchers. Da Mac oferta. E tem Bozano ainda, mano? Ajuda nós aí no Bozano. Tem que falar o seguinte, mano. Só Bozano me garante. Só Bozano. Me garante? Vamos lá. Me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, ganhou um kit top do desodorante Extreme. E mandar um amo ela aí pra minha esposa, a Érica. Boa. E pros meus 3 filhos aí, o Bruno, a Laura e a Lívia, a galera aí que trabalha comigo ali na Livraria Cultura. Sou vizinho de vocês aí na Paulista. E toda a galera que tá ouvindo aí, o Leonardo, o Casarinho, acho que deve estar ouvindo também. Tá. Mandar um abraço aí pro Luiz, Stanislau, amigão nosso aí. Abraço pra todo mundo aí. O André da Transfolha também que deve estar ouvindo. Falou, cara. Um abraço. Beleza, valeu, Sombra. Abraço pra você. Valeu, vamos lá. Valeu. Terceiro ouvinte do momento sem parar ainda mais fácil. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca, Asdrubal! E leva o Benjamin no cano! Ai, sente pedala, mano! E leva o Benjamin no cano! Falhou a gravação. E leva o Benjamin no cano! Alô! Melhor música que tem essa. Alô! Alô! Vendido. Quem fala? Esqueceu do Aidon. É Gerson. Gerson do quê? Caçapa. Gerson Cantarino. Opa. Gerson Cantarino. E quantos Cantarino. Anos você tem? Eu tenho 52 anos, da Vila Maria, tricolor do Morumbi. 5.2. Vila Maria tricolor. Não, devagar com o meu tricolor aí, viu? Pra não chegar, viu? É, tem que falar isso aí pro teu técnico, não é pra gente. Nosso tricolor. O meu técnico, ele é um injustiçado. Ah, verdade, lá, começou aí, ó, o Senete. Verdade. Eu discordo, mano, falou... de tudo que vocês falam do Rogério Ceni. Boa! Boa! Completamente. Ai. Porque todo técnico no Brasil é condenado. Isso. É muito mais fácil para os presidentes de clube condenar o técnico do que ver o plantel. E o Rogério Ceni está nessa troca, ele é objetivo. Esse ano o tricolor tinha que fazer dinheiro, que é o objetivo dele, ele está dentro disso. Certo. Não vai cair, é outro objetivo. E o ano que vem ele tem que dar resultado. Boa. Eu sou 100% Rogério Ceni. Sou contra todos os São Paulinos que criticam o Rogério Ceni. Boa. O problema não é Rogério Ceni. Você que tem minha opinião. Você que tem nome de craque de uma época que o jogador que veio e mudou lá a história do São Paulo, fazendo o São Paulo voltar a ganhar títulos em 70, deixa eu falar um negócio. O assistente lá do Rogério, Michael Brown. Como? Michael Brown. Michel Bailey pediu demissão, né? O Mota acabou de dizer aí, né? Foi problemas pessoais. Problema. Ah, então, tá. É meio cebolinha. Problemas pessoais. Alegou. Montagem do personagem do Mota é muito rica. Não acredito que é problema pessoal. Eu acho que ele não se adaptou ao futebol brasileiro. De onde ele veio, o futebol é muito inferior ao futebol brasileiro e saiu. É isso. Essa é a minha opinião. O futebol de onde ele vem é muito inferior, é isso? Não. Eu acredito que onde ele vem é muito inferior. O Brasil não. Então, porque ele veio da Inglaterra, né? Olha, veja bem. Ele veio só do Liverpool. É a principal liga do mundo, né? O inglês jogando bola, ele não é muito bom. Mas a liga inglesa é uma das mais fortes que tem. Ah, hoje é a mais forte. É a mais forte. É, a liga inglesa é mais forte, mas é um futebol chucro, duro, não tem... Chucro? É, na minha opinião é. Caramba, chucro. Ó, mas na boa, meu, você vê o futebol chucro do Chelsea? Não deu o Chelsea, ele é um time inglês, mas se você for comparar quem tá jogando no Chelsea, é o seguinte... Como? Tem muito jogador de fora. Não, sim, mas a gente tá falando da liga, né? Não propriamente do atleta inglês, né? Tá falando como campeonato, né? Mas o Gerson tem razão numa coisa. Criticar o treinador Rogério Ceni, eu acho uma injustiça. Porque ele não é treinador ainda, né? Ah, ave, que deitada no sombra agora, Léo. Você é muito engraçado. Nossa, palhaço. Respeito o mito. Ele tá se formando como técnico ainda, Gerson. Isso que eu quis dizer, que ele tá iniciando. Ele tá se formando, mas ele já comandava o time lá de trás. Lá de trás. Mas comandava melhor como goleiro, né? Não, ele comandava como goleiro e passou por 40 técnicos. Você imagina, teve um torcedor que falou aí que o São Paulo disputou 35 campeonatos e ganhou um. Aí vocês querem colocar o Rogério Ceni nessa lista de que o São Paulo não vai bem, trocou não sei quantos jogadores. A verdade é o seguinte, no Brasil, o técnico é o primeiro a ser crucificado. Essa é a verdade. Né? A diretoria está fazendo o papel dela lá, está vendendo jogador, está fazendo dinheiro. Esse é o papel do São Paulo. E não vai cair. E se você pegar o retrospecto dos jogos do São Paulo, o São Paulo não vem jogando mal. Não vem jogando mal. Isso é uma opinião minha, pessoal. E não é o Rogério Ceni. Não são jogadores, pega o Cícero cansado, falha de não vou dizer Lugano já está com idade, mas o Maicon, gastamos um dinheiro com o Maicon. O senhor não prefere refazer a sua colocação? O senhor não quer assistir de novo os jogos? Não fala assim do tio, tio tá certo. Pega um VT aí. Eu posso ver os jogos da galinha. Pega o mano aí. Eu tô vendo aqui até no Net Deal, Domenico. O Bambi, depois dos 40, ele perde o poder da visão. Então ele vai meio que pelo olfato ou pelo tato. Mas pelo que eu vi, quem não tem visão é a galinha, que vai na arquibancada do Morumbi e não consegue assistir o jogo. As galinhas não conseguem enxergar no Morumbi, né? As galinhas não enxergam no Morumbi. Pena pra todo lado. Ô, Gerson, o meu estádio. O meu estádio, se eu tropeçar, eu caio dentro do campo, desculpa. Nem seu é ainda, calma aí. O meu estádio, eu sinto o cheiro da grama onde eu estiver dentro do estádio. Seu estádio é fazendinha. Tá certo. Ô, mano. O IPTU vem no nome do Roberto. Material de entulho na cabeça das pessoas. Eu vi aqui no Campeonato Paulista um torcedor que despencou lá de cima da arquibancada do Morumbi. Não morreu, não. Foi lá de cima. Nossa, não foi lá de baixo, seu nosso não cego. Não foi lá de cima. Não foi. Da onde ele foi? Da onde ele foi, seu Jack? Ele se jogou Jack? De lá, velho. Você jogou de baixo ou não? Foi pro lado. Ele pulou. Então caiu. Despencou lá de cima. Então despencou lá de cima. Você tá falando, parece que ele encostou na grade e caiu. Não sei. Ele foi pular, não sei para o outro. Eu sei que ele despencou lá de cima. Mas peraí, olha. Se alguém subir aqui no prédio e quiser também ficar pulando, vai cair também. Se não for o Homem-Aranha, né? Se não for o Homem-Aranha. Conta aí, ô Mano Antes, que o São Paulo não vai cair. Mano Antes. Olha, semana que vem aqui vai ter Mano Antes e o Mano Pro. Nossa senhora. Ô, Gerson, um abraço para você. Obrigado pela audiência. Deixa o seu palpite aí, São Paulo e Flamengo. Tricolor 3-1, Sombra. Olha, deixa eu falar, olha, se ganhar de 3-1 do Flamengo lá, vai ser o divisor de águas. Vai, partiu, campeão. Olha, um recado para os tricolores aí, que realmente são tricolores, tem que apoiar o Rogério Ceni. Ah, tem que apoiar, tio, tá certo. E tem outra, as galinhas que se preparem. Galinha? Você tá tricolor, meu Deus. Uma galinha, tá feio. Ô, liga, viu, galinha? Ô, Bambi, Gerson. Deitou no Bambi. Gerson, não, se fecha, mano. Acabou. Esse é aquele famoso Bambi que já tá se desgarrando do bando, porque ele tá atrasando o grupo. Ele tá procurando uma sombra pra ficar em paz, mano. Vai pro inferno, Bambi. Gerson, não fala assim do tio, não, a galinha. Gerson, um abraço, vai fazer Gerson. Vai por um popó lá. Boa, Gerson. Valeu, Gerson. Então, Bambi um ancião. Abraço, tio. Valeu. Bambi ancião. Momento é um sem Bambi parar. Que pessoal, quero contar uma novidade bacana pra vocês. Você sabia que agora dá pra comprar um sem parar de uma maneira diferente? É isso aí, agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. Isso mesmo, são mais de 200 pontos de venda. Quando você encontrar um display, você pega a embalagem do Sem Parar, paga no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto, é só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim, o Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Deixa eu ver aqui, tem mensagens do Estádio 97, são as cornetadas do Estádio 97. Porém, antes eu queria lembrar de uma coisa. Aproveite, que tá com uma promoção muito legal para você ir no navio do Energia na Veia. Boa. Então, atenção, você que quer fazer uma viagem bacana no verão que vem, a bordo do navio do Energia na Veia. Opa. Preste muita atenção. Ligue lá na promoção e parcele a sua cabine em até 12 vezes. E fechando a cabine, já ganha o CD da Blitz. Ó. Paraíso! Alô, paraíso! Então, olha, fechando lá, liga agora na promoção: 3624-9007. 3624-9007. Fechou a cabine, já vai ganhar um CD da Blitz, tá bom? Navio da Véia: 3 dias, 3 noites de festa, de shows. Blitz, Jota Quest, os DJs do Energia na Véia. Domênico Gato também. Opa! Sete do Domênico. O Domênico agitando a festa com os DJs da Véia é animal, hein? Então ligue agora que tem um plantão lá da promoção. 3624-9007. Você pode ligar agora. Agora, 8 da noite, tem alguém lá pra atender? Mas tem. Tá lá o Bruno Cabeção pra te atender. Bebê. Tem todo o time lá de atendentes lá aguardando sua ligação, tá bom? Liga lá! E aí, galera do estádio, beleza? Aqui é Thiago, tricolor. Uma perguntinha para os tricolores aí da mesa. Por uma eventual queda do Rogério Ceni, vocês trariam o Osório ou o Bauza de volta? Bauza. Não, o Bauza vai bem, hein, Sombra? Ele perguntou. Eu já digo não, não. Não. Já passou, não, né? Não, não e não. Não, não. Deu certo, né? O Mota, eu não sei. O Mota gosta do Bauza. Não, o Bauza, eu gostava do estilo do Bauza. Você quer saber? Você queria de volta? Mas eu não sei, depois que ele fez São Paulo... Você gostava do estilo? Fiquei magoado. Gosto do estilo, gosto. É, Mota, responde. Eu fiquei magoado. Fala direito. Define o que você quer sem falar. Sem muro. Ale, pelo amor de Deus. Não. Oh, para de ficar me pressionando, velho. Ale, tá ajuda aí o Mota, Ale. Não, tá pra sua cara, velho. Bambi chato, mano. Aí, Mota, para de ficar me impressionando. Mortadela. Toma um cartão. Mortadela, caramba. Tá falando com mortadela. Vai, seus coxinhas. Ah, parece a hora do Brasil, tá no ar, mas ninguém ouve. Porque você não... Nossa, acho que deitado, hein? Uma porrada no Mota. Nossa, tudo que eu falo, você fica enchendo o saco. Tô te pressionando. Tá. Quer dar pra mim, resolve, beija, velho. Ah, Mota, ele... juiz. Mota fala como quebra-cabeça. Né? Ah, entende. É quando junta as letrinhas. Eu já falei, eu gostava do estilo do Bowser. futebol. Quer o Balsa? Você quer o Balsa? Você quer o Balsa? Não, eu quero, já falei. No começo eu falei, não, quero. Aí vocês perguntaram, mas você nem o Balsa. Falei, você não passou, eu gosto do estilo do cara. Não precisa chorar também. Oh, não, não quero, não. Liminha, não, sorte, não. Liminha é teu pai. Juiz. Vamos lá, mais cornetadas. Quadrado do estado 97, aqui é o Lúcio, São Paulino, da Vila Alpina. É, eu tô ouvindo aí muito corintiano falar de disciplina, que o time tem disciplina e não sei o quê, mas tem alguma coisa errada aí, porque disciplina pra mim é português, matemática, história, geografia. E você já viu algum corintiano ir pra escola? Assim não dá, né? Nossa, um abraço, nossa, rapaziada. Claro que foram, inclusive alfabetizados pela sua véia. Ah! Amarelo, pelo menos. Peraí, amarelo, juiz. Peraí. A mãe do cara é professora. Fez elogios, a mãe do cara é professora, gente. Ah, entendi. Juiz bundão, velho, não faz nada. Existe mãe professora corintiana? Claro que existe. Não, acho que não. Claro que existe. Eu nunca vi. Eu acho que tem professora corintiana. Em todas as profissões, a torcida do Corinthians lidera, seja ela qual for. Uhum. Existe. Vamos lá, mais mensagem. Proporcional, boa noite, torcida, rapaziada. O Domênico, Gilmar de Guarulhos, corintiano. Ela veio esse cara. Vocês não têm medo de acontecer com o Palmeiras o que aconteceu com todos os outros clubes, cara? Ficar dependente só de um patrocinador aí, patrocinador, presidente. E quando esses caras forem embora, o time cair, rapaz, mais uma vez? O Palmeiras não tem arrecadação que é do estádio, da W Torre. Como não tem? Mal informado, hein? Só vem do patrocínio. Nossa, não vejo velho, muita ação de marketing. Nossa, vai mal cair informado, hein, Dodô? Se embora, hein? Nossa, apesar que ele cair, vocês entendem, né? Olha. Corintiano aí, olha. Olha, jorrada agora. Releva, Dodô. Deu uma jorrada. Calma, hein? Domênico, respira. Não, é isso. Peraí, pega um lencinho umedecido aqui pro Domênico limpar o queixo. O Domênico não. Qualquer pessoa de sã consciência não mandaria uma mensagem dessa. É só se informar, filho. Por que, Domênico? 25% da renda que vem da... Como vocês falam? Da tia. Seja o que vocês quiserem. Seja leiloca. Seja como quiserem. Isso eu sinto que é um nota certo... Nota da leiloca, sinto um certo dor de cotovelo. Mas tudo bem. Não tem problema. Isso faz parte da coisa, né? Que nota que você o dá o adversário leiloca, tem que ficar com vergonha que o time dele não consegue ter um patrocínio igual o nosso. Porque, é lógico, um time grande tem que ter patrocínio. Quando não tem, tem que ficar envergonhado. Rapaz, muito mal informado. Dá uma olhada nas arrecadações dos últimos jogos do Palmeiras. É. Dá uma olhada. Então, antes de você falar, pesquisa. Cara, é fácil. Tem lá, vou de novo. Ó, Google, você vai lá, você põe qualquer coisa, ele vai te informar. É o novo pai dos burros. Ele te informa. Né? Hoje nem o Google. Bom, você falou tudo, né? É o novo pai dos burros, né? Ó, você falou tudo. Já tem decreto, já tem decreto. Já tem decreto. William Bonner é gaiato. Coitado do William. Enganou o Domênico Gato. Com a notícia que ele deu. Que a Copa pinga o Mundial, valeu! Nossa! Ei, Bonner, não faz isso mais! Porque o Domênico, ele é tolinho demais! Porque o Domênico, ele é tolinho demais! Aqui é o Marcos de São Bernardo, vai Corinthians! Nossa! Boa, Domênico, não levanta, Domênico, pra responder! Isso já foi dito muitas vezes. Não, levanta. Não. De novo, é a mesma coisa pro outro. Lá se informa antes de falar. Pior de tudo, gente. Uma coisa a gente tem que falar dos bastidores, né, Mota? Toda vez que a gente dá uma zoada no Domênico sobre esse assunto, ele manda um videozinho do Bonner pra nós no grupo, né, velho? Ah, meu Deus do céu. Não, eu já mando outros, que tem outros que já falaram. É porque os outros já se informaram também, é que os senhores não continuam se informando. Domênico. Boa, Domênico. Mandar um abraço aí pro Anderson, taxista, ouvindo o Estádio 97. Gente boa, valeu, Anderson, um abraço aí, ó. Leva o Jeová bem pra casa aí, ô Anderson. Aí, taxista esperto, ouve Estádio 97. E aí, você tá cansado de ter que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa? Ou ter que pagar antecipado e só receber depois do seu pedido de reembolso? Então, por que você não indica a empresa que você trabalha para fazer parte do 99 Corp? Você ainda ganha R$ 15,00 de desconto na sua próxima corrida com a 99. É vantagem para todo mundo, hein? É isso aí. Você fica bem com seu chefe e sua empresa ainda consegue reduzir os custos com o transporte. Para pegar o seu cupom de desconto, é só acessar corp.99taxis.com/estádio97 corp.99taxis.com Estádio 97. Você vai lá, entra nesse link, indique a sua empresa para fazer uma parceria, um convênio com a 99 Corp e você ganha um cupom de R$15 de desconto na sua próxima corrida com a 99, tá bom? Estádio 97, também no oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E também no oferecimento do Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. Agora é hora! O decreto! É um decreto de festa junina para os ouvintes do Estádio 97, inclusive com a música, né, que já é muito tradicional em festejos desse tipo. Sai, sai, morzão, sai, sai, morzão, hoje eu vou te dar balão. Tô monstrão, tô monstrão, tô monstrão, vou pegar um seis dragão. Festa junina é dia delas brincarem de corrida da colher com o ovo na boca, pelo menos dois por competidora. Hoje é dia de tomar e comer a caipirinha. Então me chama de pau de sebo e vem trepar em mim. Nessa sexta, pode me chamar de quentão, me põe na boca que eu te esquento na hora. Então vem com o bonde da corrida sem saco, barra. Olha a cobra é mentira, com Roberta Close, Ariadna, Zampiroli, Tammy Gretchen, eu... E ele, a Zaya. Sensacional, hein? Boa. Sem piroca. Essa aí você escreveu onde, Alê? Essa aí foi no banheiro mesmo. No banheiro mesmo, né? Boa. O banheiro é um lugar bom pra criação, não é não? A inspiração é legal. É bom, né? Parabéns, hein? Boa, Alê. Muito bom. Estranho no Ninho, agradecer a sua presença, o seu rap. Curinha. Valeu, obrigado, legal, viu, legal. Felipe? Obrigado vocês, Sombra. Obrigado todo mundo aí. Obrigado. Queria mandar um beijo também pra minha mãe, pro meu pai, pra minha sobrinha, pro meu sobrinho, pra Fiel Peri, Fiel Bancários, e é isso aí, e agradecer vocês pela oportunidade, por essa noite boa aqui, maravilhosa, é indescritível, cara, muito boa. Bom mesmo, obrigado. Valeu, mesmo. Obrigado, irmão. Obrigadão. Valeu. Continua mandando as musiquinhas pra nós. É, não desiste continua não, cara. Manda aí no WhatsApp, é aí. Olha, meu, fala umas musiquinhas aí, manda uns rap aí no WhatsApp, meu. Você tem Domênico, Mundial, Pau. Que isso? Tem o São Paulo, Bambi, Mota. Tem as galinhas. Tem as galinhas. O puleiro lá. Quero dar dois recados importantes aí, legais. Certo. De duas dicas legais de festas que vão acontecer nesse final de semana aí. A primeira delas vai ser, eu vou estar lá no Ilha de Capri amanhã à noite. Boa! Uma festa muito legal do meu amigo André. Vai estar Vagnão, vai ter um monte de DJ aí da festa da véia, Joaquim. Boa! Muito cara legal, né? Então amanhã, festa bacana aí. Quer curtir boa música boa lá no Ilha de Capri amanhã. E domingão, estaremos lá no Projeto Abraço lá. O William te mandou um abraço pro Sombra. Abraço pro William. Então vamos botar lá eu, Joaquim, o Robson Braga, show do W, show do Patati Patata. Leve as crianças que vai ser bem legal. Bacana. É um projeto que é bem baratinho, mano. O ingresso é barato pra você ajudar muitas entidades aí, tá com bom? Certeza, vale domingão, o dia todo lá, tá bom? Lá onde? Parque de Suezano. Colégio Arquidiocesano. Colégio Arquidiocesano. Isso, garoto. Deixa eu só mandar um abraço aqui também pro Marcelo e pro Márcio aí, a galera que me encontrou hoje na rua aí também. Abraço pra todo mundo, geral. Boa. Que o restante eu esqueci, a molecada aí também que veio falar comigo. Obrigado. Então, tá bom. Eu tô precisando de fósforo, cara. Eu vou te dar ferro. Mas esse ferro aí tá enferrujado e é pouco. Nossa. Nossa. Valeu, chefe. Obrigado, hein? Valeu, obrigado, galera. Abraço aí pra todo mundo. Aí. Valeu. Cuidado com o balão, viu? Motinha, quem ganhou o boné? Estádio 97 Vista Aérea. Márcio Teotônio. Márcio Teotônio, assim, bonés Vista Aérea, você quer fazer boné legal para sua empresa, ligue 3031-2288, fale com o Roberto. Estádio 97, volta segunda-feira no oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã é um clássico no McDonald's. Triplo X-Burger, por apenas R$8. E Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. Boa noite, bom fim de semana, continue aqui na Energia, tchau. WhatsApp, som e bate-papo. No sábado. Estamos no ar com esse programinha lindo. WhatsApp. Às 8 da noite. A energia que te move. No começo das noites de sábado. Energia 97.

da House Music. House Music. Night Sessions.